Então vamos lá, vamos começar então. Eu começo. Ah não, para, por favor, cara, isso não. Vamos começar logo o podcast. Para, mano. Moniz maldito. Olha aí, podcast Guareva na área, que é o Zenon, conduzindo essa bagaça. E hoje comigo está o Shazam. Eu. E do Andy Amarelo. E eu de novo. Thiago Moura. Filha da puta. Eu tinha apresentação. Depois dessa singela apresentação do nosso Moura, né? Hoje nós vamos falar sobre continuações de filmes que deram certo ou não, né? A maioria não costuma dar muito certo. Então vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar muito pouco bem sobre os filmes e muito mal sobre vários filmes. Esse que é o melhor, né, galera? Podcast de ódio é uma coisa que se estende a todos os podcasts. Então vamos começar. Falando de uma trilogia muito importante para o cinema, que é... Senhor Duende Amarelo, qual que é? Star Wars. Você tá falando de qual trilogia de Star Wars? Tô falando da clássica. Da clássica, você não acha legal a continuação? Vamos começar falando bem, né? Porque Star Wars, porra, foi um marco, né? Que revolucionou toda uma geração e que vem revolucionando até hoje, né? O senhor George Lucas tenta espremer até a última gota dessa fonte dele, né? Isso não vai acabar nunca, cara. É o que qualquer um faria, né, meu querido? Você tem uma coisa que te dá dinheiro, você vai espremer até o último centavo. O George Lucas, que aliás tá cada vez mais parecido com o Jabba, né? Cara, eu gosto da série, mas eu não sou muito tarado assim por ela, tá ligado? Eu não tenho embasamento espacial científico. Pois é, então. Eu curto, acho bacana pra caralho, acho muito foda. Até a página 2, depois aí pra frente consigo analisar muito. Lembro quando eu era criança, eu pegava o roupão do meu pai que era branco e era um Skywalker. Ah, eu lembro que a gente ficava, colocou o apelido de uma avó de um amigo nosso de Mestre Yoda, e ele ficava puto. Ah, tinha um, meu professor de química era o Mestre Yoda, cara. Eu desenhava ele sempre com o Mestre Yoda. A gente deu um bonequinho do Mestre Yoda pra ele, ficava muito puto. Então aí no primeiro filme, aquela coisinha do Darth Vader querer pegar a Princesa Leia, e aí o Luke Skywalker junto com outros rebeldes, eles têm que salvar a Princesa Leia, né? Fazer a sinopse bem Sons of Anarchy aqui a respeito dos filmes Star Wars, que... O Luke, no segundo filme, o Império Contra-Ataca, o Luke Skywalker, ele começa o treinamento Jedi avançado, né, com o Mestre Yoda. Enquanto isso, o Darth Vader, ele está com um plano pra capturar o Luke e tal, trazer ele pro lado negro da força. Aliás, cara, esse O Retorno de Jedi é muito foda, eu acho um título muito foda, que fala assim, O Retorno de Jedi, você imagina o Luke Skywalker, né. É exatamente nesse filme que acontece toda aquela cena clássica do Darth Vader, né, falando pro Luke Skywalker, né, eu sou seu pai. E é muito foda que, pelo menos eu entendo dessa forma, o retorno de Jedi como sendo o retorno do Darth Vader, cara, porque ele foi, como Anakin Skywalker, ele foi um Jedi, né, até ser corrompido pelo lado negro da força. E você só, e apesar de dos três filmes mais recentes serem uma bosta, você meio que entende isso no último filme, né, que o último filme serve pra fazer umas amarras aí de pontas, né. É legal assim que Star Wars não ficou só na parte de cinema, né, cara? Ele conseguiu pular da tela pra várias outras mídias, atingiu várias outras áreas, né, meu? Ele criou um universo mesmo, né, cara? Exatamente. Uma mitologia rica, né, cara? Barrotada de referências filosóficas, conflitos sociais, é muito profundo, cara. Os conflitos políticos, cara, que, também, que eles colocam em todas as tramas, né, em todas as sequências do Star Wars. E é um filme que, pra época, tinha baixa tecnologia, né, pra se fazer, tinha poucos recursos, e foram três filmes em um período muito curto de tempo. 1977, o segundo já foi em O Império Contra-Ataque em 1980 e O Retorno de Jedi em 1983. 3 anos de diferença. O que eu acho interessante desses filmes, cara, é que exatamente por não ter tanto computação gráfica, tanto CGI, essas coisas, parece que ele se torna mais real, tá ligado? Não sei te dizer, até, tipo, os efeitos não ficaram datados, assim, quando você vê as naves, quando você vê os cenários, eles não ficaram datados, como às vezes, essa nova trilogia, você vai olhar e como é muita computação gráfica, todos os personagens são computação gráfica e já parece que soa tudo meio fake, tá ligado? Foi tudo meio, meio videogame, assim. É que o outro é feito na raça, né, cara, falar a verdade, assim, né? Então, a gente já falou um pouco do Star Wars e como a gente não tem embasamento de bosta nenhuma pra falar sobre esse filme, então a gente chamou o nosso velhinho, seja mais da época dele, Freud. Fala um oi aí, Freud. E aí, cambada? Os caras me tiram, ligam de madrugada, acordam a vizinhança, me tiram da cama. Puta, você tá de sacanagem com a minha cara, meu camarada. Ah, vá, você tá dormindo desde as 8 horas da noite, que eu sei, porque velho dorme cedo. Então não dá nada de acordar você agora. Vocês estão falando de continuação de filme, não é isso? Exatamente. Melhor escolha possível você me chamar pra falar de Star Wars, cara. Porque Star Wars me deixa puto justamente por causa disso, cara. Eu curto Star Wars. Star Wars, na verdade, é uma reciclagem fodida, né? O cara pegou aquele tema medieval lá, capa espada, e botou luzinhas e sabres de luz e ETs, e porque a história é basicamente um capa espada, né? Ele só meteu uma pseudociência lá. A gente tá falando bem Star Wars até agora, velho. Coloca o cara pra fazer um complemento histórico a respeito do filme, e ele veio falando que é uma historinha de capa espada. O que vai vir de camponês com tocha no areva agora, bicho? Não, mas história de capa espada é legal, cara. Só que o problema é que, sei lá, acho que o pessoal super valoriza demais. É maneiro o Star Wars, eu gosto. Mas a merda com o Star Wars, cara, o grande problema de Star Wars é o seguinte: eu gosto muito do primeiro filme e, cara, não há como negar que o segundo filme é o episódio 5, né? Porque eles inventaram isso de ser episódio 4. Originalmente não era episódio 4 porra nenhuma, né? Depois e colocaram isso de ser episódio 4. É muito foda, né? O filme que é dirigido pelo Irving Kershner, que não é o George Lucas que dirige o filme. E o filme é foda, mostra lá o treinamento do Luke, mostra o mal vencendo no final, né? E a clássica cena lá do Darth Vader dizendo que é o pai do Luke, é foda. Só que ele tem um problema muito sério, meu camarada. Porque ele te obriga, como ele meio que não tem fim, ele te obriga a assistir o Retorno de Jedi. Puta que pariu, que filme de merda. Pra mim, o lance do O Retorno do Jedi seria uma alusão ao retorno do Darth Vader, cara. Pode até ser visto dessa forma, né? Porque no final do Retorno de Jedi, que é o terceiro filme, o episódio 6... Ele meio que volta a si, né? Ele se redime, vamos dizer assim, do mal que ele causou, né? De ter se tornado um maligno da Força Negra, né? Então pode ter até essa alusão e tal, mas o lance dele revelar que é o pai do Luke é no final do segundo filme, Império Contra-Ataca, que é o filme mais foda de todos, que não foi dirigido pelo George Lucas. Coincidência ou não, né? É, mas aí tem isso que eu falei, né, cara? Ele te obriga a ver o Retorno de Jedi. Cara, Retorno de Jedi é um massa velho do caralho, né? Ele tem lá as motoquinhas voadoras e tal, pá, cara, mas porra, eu fico muito puto. Eu, na verdade, eu revi Star Wars quando relançaram pro cinema, remasterizado, bababá, aí eu vi os três filmes originais. E, cara, a minha lembrança de infância do Retorno de Jedi era muito foda, assim. Tinha muito tempo que eu não vi o filme, cara. Vendo, assim, a sequência dos três filmes, cara, eu fiquei muito puto com o Retorno de Jedi. É um filme muito merda. Aqueles bichinhos carinhosos lá, que conseguem soldados do Império. E, cara, porra, o Boba Fett, que é um merda, né, cara? Aparece como se fosse um puta de um caçador de recompensa fodão, tem um uniforme fodão, tudo, cara. Porra, o cara não dura 3 segundos de filme e já é detonado. Tem uma cena foda no Império Contra-Ataca, que é quando o Han Solo vai ser congelado em carbonita, né? E aí ele precisa leve, vira pra ele e fala assim: eu te amo. E aí ele com aquela cara de cinco, filha da puta dele, fala assim: eu sei. É, tipo, sou foda, na cama de esculacho. Ele é um avassalador e tal, né? Mas é maneira pra caralho a cena. Só que aí, cara, numa cena escrota do Retorno de Jedi, eles quiseram valorizar a Leia e fizeram o contrário. Eles estão com os soldados do Império lá, emboscaram eles lá, eles estão perrados lá, e aí acontece o contrário. Como se eles fossem morrer ali, né, cara? E você capturado, não tem nenhum peso dramático a cena, e aí eles fazem o inverso. O Han Solo fala: eu te amo, e ela fala: eu sei. Falei: ah, que babaquice. Só pra repetir o momento. é totalmente fora do contexto. Porra, aí aparece o Chewbacca e salva todo mundo. Achei que apareceu o Chewbacca falando eu te amo. Mas o Chewbacca fala eu te amo o tempo inteiro, né, cara? Porque a gente não entende o que ele tá falando. Mas é isso, cara. Então eu fico puto com Star Wars isso, porque o Retorno de Jedi é um filme muito fodido. Pra mim, ele mata o segundo filme, que é o melhor. Então, acaba salvando o primeiro, né? Porque o primeiro, ele tem suas tosquices e tal, mas ele pelo menos é um filme que tem começo, meio e fim. Pelo menos quando eu vi a última vez, dentro da magia do cinema, claro, né? Mas tu consegue ser uma história crível, tu vê aquele capial de merda do Luke Skywalker conseguir salvar o mundo, né? E originalmente o Han Solo é um personagem foda, né, cara? Depois eles ficaram fazendo babaquice, tipo, que ele não atirou primeiro lá, na primeira cena que ele aparece contra o Greedo lá. George Lucas, ele é um grande visionário mercadológico, né? Vamos dizer assim, um puto de rasta, né, cara? Não dá pra cobrar muito desse aspecto dele, né? Porque não vai fazer, né? Não, mas e aí teve depois outras continuações, né? Aí fizeram a trilogia nova aí, que é mostrando como é que surgiu o universo lá, como é que começou a história do Império e tudo mais, como é que a Aliança Rebelde se formou pra combater o Império, que ascendeu ao poder, né? E a jornada do Anakin, né? Pra se tornar o Darth Vader. E, cara, o primeiro filme já é... Eu dormi, cara, no cinema, sem sacanagem. O episódio 1 eu dormi, cara. Eu tava fudido de sono trabalhando. E aí me levaram da pré-estreia. Não, vamos lá, não sei o que. Eu falei, puta que pariu. Dormi no meio do filme. E tem uma cena que eu fico puto nesse filme. É porque eles tentam justificar que a mãe do o fato do moleque ter sido afastado da mãe foi crucial, né? Dele ter acabado indo pro lado negro e tal. A ausência da mãe, não sei o que lá. Só que na hora de despedir da mãe, ele girou pra ele, ó, você vai ter que vir com a gente, mas a sua mãe vai continuar aqui escrava nesse planeta, tá? Ele, ah, tá bom. Vira as costas e vai embora, pô. Pô do céu. É foda. I love you. I know. Acho que já falou bastante de Star Wars. Vamos já emendar, aproveitar a presença rápida do Freud no podcast. Ou você vai ficar até o final agora? Ah, vamos ver o que dá aí. Então já podemos emendar com Indiana Jones e De Volta para o Futuro. Aí você me fudeu a vida, né? Porque esses dois são foda, né? Não, cara, Indiana Jones, os três primeiros filmes, não tem o que falar, né? Pra fazer a alegria do velhinho, a gente já emenda, já joga já três filmes na fogueira aí, incluindo Mad Max também. É, vamos pela ordem aí. Cara, Indiana Jones é foda, né, cara? Todos os três filmes originais são muito bons. Eu gosto muito do segundo, cara, que o pessoal costuma malhar e tal. Eu acho que foi o menos bem sucedido, assim, comercialmente. Mas porque ele tem uma pegada mais pesada, assim, né? Mais sombria e tal. E eu acho ele maneiro pra caralho. Eu acho que todos os três filmes são foda. Não tem muito o que falar, né, cara? É uma ideia que de cara deu certo, né? Qual que é o filme mais foda que vocês acham do Indiana Jones, cara? Pra mim é aquele que a pedra desce rolando lá, que é o seu nome. Caçadores da Arca Perdida, não é? O da pedra é o Caçadores da Arca Perdida. É o primeiro filme. O do cérebro de macaco que o Moura falou é o segundo, que é o Tempo da Perdição, que é o que eu falei... Que eu gosto muito também, mas não é que eu goste mais dele do que os outros, é porque ele geralmente o pessoal fala, bota ele meio pra esquenteio assim, valoriza mais os outros dois. Mas eu gosto muito dele também. Cara, mas você acha que o quarto filme de 2008 aí, que é o Reino da Caveira de Cristal, você acha que cagou assim, cara, nos três filmes anteriores? Eu não acho, cara. Eu não assisti. Ah, o filme é legal, cara. O filme tem momentos bons, mas eu acho que ele cagou no seguinte aspecto. Uma coisa que era crucial no Indiana Jones era a magia do cinema antigo, né? Os efeitos, eles procuravam fazer sempre um troço baseado no cinema antigo e tal. E pra esse, ele já... Eu não falo nem, assim, a mudança de época, né? Porque, porra, o cara tava velho, tinha que mudar a época mesmo, tinha que introduzir outros elementos e tal. Mas, pô, colocou os efeitos digitais, assim, que destoou muito do que deveria. O Moura tinha comentado sobre os efeitos do Star Wars, das primeiras trilogias, porque tinha uma coisa de fazer mais maquete e menos efeito especial. Então, tipo, só passava uma noção mais realista dos filmes. É verdade. Né? Foi o que aconteceu justamente com o último Indiana Jones. Os caras meteram tanto efeito que saiu um pouco daquele charme do filme. Coisa digital demais, eles conseguem, teu cérebro consegue ver que aquilo ali não é real, tá ligado? Tipo, mas sei lá. Eu acho que em Star Wars isso não é tão prejudicial assim, não. É porque, cara, eu realmente não gosto da trilogia nova que fizeram de Star Wars. Mas eu não acho que é tão ruim, não. Assim, tipo, tem umas coisas que ficam aparentemente forçadas, mas eu acho que não teria como fazer de outra forma. Eu não achei ruim, tipo, o Yoda lutando lá. Eu achei maneiro, cara. No segundo filme lá, eu achei que foi a coisa mais legal do filme, assim, foi ver o Yoda lutando, né? É. Uma coisa foda de Star Wars é que os personagens são muito carismáticos, né, cara? O Han Solo, o Yoda, o Chewbacca, o R2-D2, cara, que é um robozinho ridículo, parece uma lata de lixo, cara, e que nem fala, bicho. Cara, é um dos personagens mais fodas da trilogia, assim. Não tem como negar que eles são carismáticos pra caralho. O som do R2-D2 é muito engraçado, né, cara? O som quando ele tá feliz, quando ele tá triste, que vai... E o Yoda é um personagem foda, né, cara? Então quando mostrou ele mais novo e lutando e tal, eu achei maneiro pra caralho aquilo ali. Parecia um mico de circo pulando. É, parecia uma pulga, né? Não dá pra gente ficar falando sobre todos os filmes que a gente for falar de história, né? Até porque senão teria um podcast de 5 horas de duração dividido em 12 partes. Então vamos dar uma pincelada aqui rapidamente sobre os filmes. De Volta para o Futuro. Ah, cara, não tem como negar que essa é foda. Essa daí não... Dá pra criticar nem só pra falar bem, cara, na boa. Qual dos três filmes que vocês preferem, assim? Cara, pra falar alguma coisinha, assim, do De Volta para o Futuro, o que eu menos gosto é que tem o trem. Se não me engano, é o último, né? É, o terceiro filme. É o que eu menos gosto, assim, cara. Mas os outros dois são irretocáveis, bicho. Cara, eu gosto muito dos três, assim. Se for pra dizer o que eu menos gosto também é o três, mas não quer dizer que eu não gosto. Quer dizer que eu gosto um pouquinho menos, assim. Então, exatamente isso que eu quis dizer. Eu curto menos. Os primeiros eles são muito redondinhos, né, cara? Cara, eu gosto dos três igual, cara. É difícil. Um, ele é original, né, cara? Então, é o começo de tudo. Então, é muito foda. Não tem como... Pra mim, o um sempre vai ser especial, né? Mas... E eu vi os três no cinema, cara. É foda. É muito maneiro. Mas cada filme ali, cara, ele traz uma coisa nova, né, cara? O um é foda. É exatamente legal. O dois, ele tem uma... Além de ter o lance de mostrar o futuro, ele tem uma jogada sensacional, né, cara? De mostrar o primeiro filme por um outro ângulo. Exatamente. E isso é incrível, cara. Então, isso daí foi que eu acho que talvez chegou no terceiro filme, ficou um filme mais à parte, né? Dos outros dois. Então, o segundo filme, ele tinha muito do primeiro dentro dele. E o terceiro filme foi um filme mais à parte. Isso que torna ele um pouco diferente, né? Dos outros ele dois. Ficou um pouco desgarrado com a história dos dois. Mas é muito foda, cara. É um faroeste com tudo que é citação é engraçada que nos outros filmes eles também usaram. Eles fazem de novo no faroeste. E a mensagem final é foda. Eu não consigo gostar menos do terceiro filme, cara. Pra mim, eles fecharam com chave de ouro ali. Eu não acho que ele decaiu no terceiro filme. Eu acho que, tipo, talvez que eu goste menos exatamente porque saiu daquela mesma história, tipo, daquela mesma fórmula. Mas isso não quer dizer que ele é pior do que os outros dois. O que eu acho sensacional do De Volta para o Futuro é exatamente isso, cara. O primeiro filme, apesar de ser sobre viagem no tempo, não é sobre viagem no tempo. É praticamente uma comédia. A viagem no tempo é só o background da história. Eu falei disso no que a gente gravou de Viagem no Tempo, né? É um filme difícil até de você categorizar, cara. Porque ele tem aventura, tem ficção científica, ele tem comédia, ele tem, cara, ele tem, no momento, até uma parte... Tem romance pra caralho. Tudo, cara. É um filme, assim, difícil de você classificar ele como um gênero. E simplesmente é diversão, cara. A viagem no tempo em si, ela só acontece no começo e no final do filme. Tipo, ela só dá o tom pra história acontecer. E o que eu achei legal é que no 2 eles pegam a ideia, aí sim, eles fazem um filme sobre viagem no tempo. Eles pegam o conceito do primeiro e ampliam, cara. E fazem uma coisa maior, assim, não digo melhor, mas maior, mais ampla dentro da mitologia de viagem no tempo. No terceiro, pra não se repetir e não pegar e fazer eles irem de novo, eles jogam os caras pra outra época e fazem um faroeste, cara. Isso é muito genial. E o terceiro, ele é muito sobre os personagens principais em si, né? Porque eles dão um interesse romântico pro professor, né? Pro Doc. E o final é fantástico, né, cara? O final, a mensagem final e você vê o cara escolhendo realmente o futuro dele, né? Ele não repetindo os erros que ele iria reter numa outra realidade ali. Agora, uma coisa que eu ia falar, que você falou, Moura, que é legal, é o primeiro filme, cara, a ideia básica do primeiro filme não surgiu de viagem no tempo, não surgiu de nada disso. A ideia básica surgiu simplesmente do cara olhar e falar assim, cara, meus pais são tão certinhos, falam as coisas, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Será que quando eles tinham a minha idade, eles eram certinhos? Será que se eu visse meu pai quando tinha a minha idade, ele ia fazer tudo o que ele diz que eu deveria? Daí que surgiu a premissa inicial que acabou resultando no De Volta pro Futuro. Então é basicamente um filme de conflito de gerações, né? A premissa não é um filme de viagem no tempo. O resto foi tudo a forma como eles costuraram pra isso daí acontecer. E tem umas referências no De Volta para o Futuro que é muito foda, né, cara? Principalmente pra temática nerd, assim. Que nem quando o personagem... Como que é o nome do personagem principal? Caralho, ele não sabe mesmo. Ah, o Marty McFly, porra. Marty McFly. Hello, hello, everybody home. E aí ele chega no quarto do pai dele, né? Com uma roupa de apicultor, tocando Van Halen de fundo. Que apicultor, cara. Aquilo ali era um traje pra proteger da radiação, cara, do plutônio. Patrinho, cara. Cara, eu tô falando muita merda hoje. Tá. E aí ele fala, né, que ele é de uma galáxia distante, não sei o quê, e que o nome dele é Darth Vader. Ele é do planeta Vulcano. Vulcano, exatamente. O nome dele é Darth Vader. E aí no final, no baile, ele tocando Johnny B. Goode, né? Porra, se você reparar, no futuro, né, quando ele conserta a vida da família dele, aparece lá o pai dele virou um puta escritor de sucesso, de ficção científica, né? E se tu pegar o último romance dele, que ele lançou na época, a capa é o Martin McFly com aquela roupa. Ele fez a história do alien que veio do espaço. Salvou o racionamento e tal. Tem um troço que é muito discreto no filme, mas que eu acho muito massa. No primeiro filme, quando eles vão, o DeLorean, ele tá no estacionamento de um shopping chamado Shopping Pinheiro Gêmeos, ou Dois Pinheiros, uma coisa assim. Aí quando ele volta no tempo, eles derrubam tipo, eles apelam dos Pinheiros. Aí quando ele volta pro presente, tá lá, Shopping Pinheiro Solitário. É que nem o lance da Ravina, né, no terceiro filme, né? A Ravina tinha o nome da professora que morreu, né? Só que depois, ele, como eles salvam a professora, o nome da Ravina depois muda, porque ela não morreu ali e tal. A gente vira porque ele fala que o nome dele é Clint Eastwood no passado, né? É. I love you. I know. Saindo então da temática de viagem para o futuro, indo para um futuro pós-apocalíptico, Mad Max. Eu não assisti muito Mad Max, porque na época eu era pequeno, minha mãe não deixava, falava que era muito violento. A única coisa que eu lembro de Mad Max é... We don't need another hero. Cara, então tu lembra a pior coisa de Mad Max. O terceiro filme é muito merda, cara. É, logo de cara... É propaganda passava no SBT. É. Logo de cara eu só lembro que o segundo filme é o melhor, na minha opinião. É, o primeiro filme é legal, é uma produção já australiana lá, mas... de várzea, cinema moleque. E o segundo filme, se você for ver, cara, ele foi feito já para uma audiência maior, para o cinema americano também. E ele, o nome dele não é Mad Max 2, cara. No Brasil ele saiu como Mad Max 2. Mas o nome dele é The Road Warrior, o Guerreiro das Estradas, que foi o subtítulo usado aqui, né? Não depende do primeiro filme. Você consegue assistir o segundo filme e ele é uma continuação, mas não é, né, cara? Você não depende em nada do primeiro filme para assistir o segundo. E é um filme foda, né, cara? Aquele filme é muito bom. Então, para mim, da trilogia é o segundo filme. O terceiro filme, ele já é cheio de vacilos, né? Cara. Pegaram o Mad Max, que era um solitário ali, né? Um cara que luta pela sobrevivência dele ali, usa todos os recursos que ele precisa, e transformaram tipo num herói das criancinhas. Porra, tem coisas legais no terceiro filme, mas pra mim é muito fraco com relação ao segundo. O que mais me marcou assim na época que eu assisti o Mad Max, sei lá, 200 anos atrás, era aquele tipo Globo da Morte que tinha lá, com as arenas gigantes, assim, os caras se enfrentavam com os carros. Era... Não, com carro não. Mas uns rachos de carro também na cena. Tinha essa arena também, que era por causa de gasolina, se não me engano, né? Na verdade, gira em torno de um futuro apocalíptico, os caras se matam por petróleo, gasolina, coisa assim, eu lembro direito. É, os caras precisam de gasolina pra poder andar nos carros, né? Os caras então, se matam por petróleo, não é tão futuro assim. É uma coisa legal que tem, assim, entre aspas, né? Não lembro se é tão legal assim, mas que quando era moleque eu achava massa, velho. É no terceiro filme tem uma arena da morte, né? Era isso que eu queria lembrar. E aí os caras se prendem num elástico, assim, aí o Mad Max enfrenta um puta de um grandalhão com um capacete de ferro protegendo a cabeça. E o figurino era foda pra época, velho. É, mas, cara, a segunda é mais foda, cara. Não tem como, cara. Cara, a cena é foda do segundo, quando o cara perde o dedo. É muito engraçado. Que tem um molequinho que é tipo um moleque fera, né? Um moleque que nem fala direito. Parece um lobinho, sei lá. E ele joga ele tem um bumerangue que ele joga, que é afiado, né? O moleque joga o bumerangue, aí o filho da puta, eu pego. Quando ele vai pegar, morre os dedos do cara. Nossa, é trash essa cena, velho. É, o moleque tem uma proteção na mão pra pegar, né? O cara não, né? O cara fica na mão. Eu lembro que tinha uns tipo uns punk, né, cara? Nos filmes, os caras com os moicanos gigantes, assim. É, o Max, ele chega num local lá que tem combustível lá, e aí depois chega uma outra gangue lá que quer invadir lá. Uhul, vamos invadir, vamos passar o rodo. E o Max acaba se juntando ao pessoal, não lembro direito da trama, mas é mais ou menos isso. Se juntando ao pessoal lá na fortificação e enfrentando esses caras aí. E tem cena é muito foda, cara. A perseguição final, com o caminhão, com ele, com o carro dele, o Interceptor. É isso que eu ia falar. O carro dele é um bagulho à parte, né, cara? Era o que dava medo na galera, era o carro do cara. É um filmaço, cara. O segundo, principalmente, é um filmaço. O primeiro eu não lembro muito bem. Eu já assisti o primeiro também, que mostra tipo a origem dele, né? Mas o segundo é o mais foda. O Máquina Mortífera também é um foda, né, cara? Que teve 4 filmes e foi mudando um pouco pro humor já meio escrachado, né? Mas é muito legal, cara. É muito foda. Eu gosto dos 4. Eu sou suspeito pra falar também desse filme, que eu curto pra caralho, os 4. É, os 4 filmes são foda. E pra mim o personagem principal da quadrilogia não é nem o Murtaugh, nem o Riggs. É o Joe Pesci, cara. É, cara. O filme que o Joe Pesci arrebenta também, fora os milhões de filmes de gangster que ele faz lá, de máfia, né? Mas tem um filme que é o Meu Primo Vini, mudando um pouco, tipo, só pra citar esse rapidinho. Você já viu esse filme? É muito engraçado, cara. O Joe Pesci, ele é um advogado que nunca advogou na vida. E ele precisa tirar da cadeia, defender o caso do sobrinho dele, que é o Karate Kid, cara. Tá preso lá por um assassinato que não cometeu. E o cara, puta, é muito engraçado. É uma comédia muito engraçada. Puta, esqueci o nome da atriz, cara. Ela ganhou o Oscar por esse filme, cara. Todo mundo ficou puto que ela ganhou o Oscar por esse filme. Faz a namorada burra do cara. A Marisa Tomei? Marisa Tomei. Ela ganhou o Oscar por esse filme. Todo mundo achou absurdo ela ganhar o Oscar por esse filme. Mas o papel dela é legalzinho e tal. E é engraçado pra caramba. O filme é muito engraçado. Já que você deu o gancho aí sobre filmes de máfia, então vamos falar do Poderoso Chefão. Trilogia clássica. Né? Ganhou o Oscar, inclusive. Chegou a hora de eu pagar o mico aqui, né? Que eu nunca assisti Poderoso Chefão, cara. Acredite se quiser. Ah, cara. Depois de tanta merda que eu já falei de Star Wars, você fala que não assistiu Poderoso Chefão, não é nada. Ah, o especialista em máfia aqui é você. Então, é a adaptação do livro, do Mario Puzo, que foi dividido em 3 partes, dirigido pelo Francis Ford Coppola. Ganhou o Oscar pela trilha sonora, inclusive, até um tempo atrás, era o toque do celular quando meu pai me ligava. Colocava, tava escrito lá na agenda, Don Raulzone, e começava a musiquinha do Poderoso Chefão. E aí, no primeiro filme, que é o que todo mundo mais lembra, né, por causa do Marlon Brando, com seu Don Corleone, que mostra o início da família Corleone como uma família mafiosa em Nova York. Aí na trama ele se recusa a facilitar para que a entrada de drogas na cidade seja comercializada pelas outras famílias e tal. Porque assim, porra, o Marlon Brando é o ícone do filme, né, da trilogia Poderoso Chefão. Mas ele morre no primeiro filme, cara. Antes de terminar o primeiro filme ele já tá morto. Olha o spoiler aí, tá vendo? Porra, eu não vi ainda, cara. Porra. Tem umas frases célebres, né, que ele próprio fala, que é aquela mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda, e aquela outra, vou fazer uma proposta que ele não vai recusar, que ele não pode recusar. É a cena do, que ele corta a cabeça do cavalo de corrida do cara lá, né. Isso é uma das cenas clássicas do filme. Mas vamos ao temática aí. As continuações fazem juízo ao original? Não, cara. O primeiro filme é o melhor. O segundo já decai um pouco. Que aí já mostra o filho dele, o Robert De Niro, que interpreta o Michael Corleone. É, que ele tenta expandir os negócios da família. E eles já mudam de Nova York. Eles já mudam pra Las Vegas, Hollywood e Cuba. Que são as 3 cidades onde ele quer ampliar os negócios da família. E nesse meio tempo, mostra a infância do Vito Corleone, meio que um spin-off, assim, desde 1910, da infância dele na Sicília, até a chegada chegada dele em Nova York, onde ele começou a construir o Império. Aí o 3, eles aí já caga no pau de vez, né? Continua com o Al Pacino fazendo o Michael Corleone. Aí tem uma treta lá com o sobrinho, que é o Andy Garcia. E, cara, dos três filmes, o terceiro é o pior mesmo. Então, na minha opinião, acho que o primeiro... O segundo tá no mesmo nível, na minha opinião, e o terceiro é o que quebra a regra ali. Foi tipo uma escadinha, né? É. Pô, aliás, tinha um negócio que fizeram uma vez, né? Lembra disso? Acho que tu até botou no Sexta-feira, lembra? Que mostrava, pegava as trilogias e mostrava uma barrinha de nota pra cada uma delas. Eu tô olhando pra ela nesse exato momento. Ô, oh, filha da puta, manda pra mim. Você vê que filme de máfia é sempre essa turminha, né? Que era Al Pacino, Robert De Niro, Andy Garcia, sempre essa patatinha, né? Tu não vê o Robin Williams fazendo filme de máfia. É, o John Pesce costuma fazer também. Ele não tá no Poderoso Chefão, né? Mas ele costuma fazer também esses filmes. Cara, mas olha o nome dos caras. Robert De Niro, Al Pacino. Você vai pensar em filme de máfia? Porra, chama um cara que tem nome de italiano, né, velho? Fora camisa. Ele é de Carrey fazer filme de máfia. É, chama o Rocky Balboa. Ele fez o filme, que ele é mafioso. Aquela comédia, né, da filha dele, não sei o que lá, não era isso? Muito. Cara, Stallone fazendo comédia não dá, cara. Agora você imagina, falou, né, um filme de máfia do Adam Sandler. Porra, seria um filme de máfia com o Adam Sandler, você teria também no mesmo filme o Rob Schneider e o Ben Stiller, cara. Nossa, obrigatoriamente. Elas não se largam, né, velho? E a vilã ia ser a Cameron Diaz, né, meu? Que foda. Segunda tarde, negócio. Ou a Drew Barrymore, né? Pode crer. Ou qualquer uma das que já fizeram as Panteras. Só sobrou uma, né, cara? Caralho, que tá demais, cara. Cara, posso só citar já que eu falei do Rock Balboa aqui? É um filme também que tem uma trilogia foda, cara. Não são 6, 7 filmes do Rock? Sim. Foi a primeira trilogia do Rock e depois vem os outros 3, com o esquema do Star Wars, né, cara? Lançaram os 3 primeiros e depois... Lançaram os 3 primeiros e depois lançaram os 3 últimos. Bem óbvio, né? Sensacional, é, exatamente. Como o Star Wars fez, eles lançaram os 3 na sequência, em 1979, 82, 85. Depois foi só em 90 que saiu o Rock 5. Pra fechar os 6 filmes foi o Rock Balboa em 2003, que eu acho que fecha assim de forma brilhante, cara, na minha opinião. Corra sobre as continuações, então. Eu sou muito suspeito pra falar do Rock, cara. Eu curto pra caralho todos os filmes, cara. O mais bosta que eu acho, cara, que tinha que ele vira treinador, ele abre mão de notar que vai treinar o Tommy Gunn lá, que é uma merda o filme, mas mesmo assim eu gosto do filme. Falando do filme do Rock, pra quem não manja muito, é um primeiro que é o Rock chama Rock, um lutador. Ele é um boxeador da Filadélfia lá, fudido, que nunca teve oportunidade na vida, só tomava cacete todo mundo nos rings, capanga, assim, do magiota, assim. O Apollo, que é o fodão do boxe na época lá, que é o primeiro filme, que é o Apollo Creed, o Apollo do treinador, e ele pensa na apresentação pra dar uma chance com os caras novatos e tal, e minha mãe mandou escolher isso aqui, cai no Rock Balboa pelo nome do galhão italiano, e acaba escolhendo o Rock, e o cara vira um mito dali pra frente, que bata com o Apollo, no segundo tem a revanche, derrota o Apollo e começa a fazer a carreira dele ali, dali pra frente. No Rock 3, puta, se eu lembrar, Rock 3, cara, é o do Drago? O Drago é o 4. É o único que eu sei. É do Copper Lang. É verdade, É do BA. É o Mr. T. Que também é, puta, é foda, cara. Eu não lembro muito da história do terceiro, cara, mas a parte broxa do Rock, assim, que é muito drama, cara. É uma melação da porra dele com a Adrian, que é a mulher dele, e aí começa a ficar doente, enfim, isso é uma merda. Ah, depois o treinador dele morre, né? É, então, mas a parte bacana do Rock é essa superação que o filme mostra em todos os 6 filmes. Sempre tem uma ele bosta. Ele supera 6 vezes, né? Exatamente. Cara, ele é tipo o Joseph Klimber do cinema. Mas, porra, o cara tem uma vida de merda, cara. Ele perde a mulher, ele perde o treinador, ele perde o novo treinador que o Drago no quarto filme mata o Apollo. E aí vira uma revanchezinha, assim, que pra mim é o melhor filme que tem é o 4, cara. Eu sou muito fã do 4. Tem uma coisa muito boa no Rock Balboa, os filmes do Rock, que é a dublagem, cara. Eu tava assistindo esses dias na casa da minha namorada, aí tem uma cena, primeiro filme, se não me engano, que ele tá discutindo com o treinador dele, ele tá com um charuto, né? Aí ele pega assim o charuto, falando mó bravo, eu vou pegar esse charuto e vou enfiar no seu... Opa, louco, né? No seu ouvido. Aham. Uhum. ele xingava assim, falava tipo, eu xingo assim, imaginava que ia mandar o cara pra puta que pariu, ele xingava de bobo, feio, cara de melão. Mas o Rock sempre teve esse papel, né, cara? Sempre teve esse papel de, tipo, eu sou bobão, mas eu bato com carinho, tá ligado? No tentando tomar uma porrada na cabeça, né? Pois é. No Rock 6, cara, uma das melhores partes é quando ele faz um discurso lá pro filho dele, né? Aquilo ali é genial. Ele posta aquele filho dele lá, do Peter Petrelli, do Hero, do merdão. Porra, aquela cena lá foi muito foda, cara. Aquilo ali dublado, legendado, qualquer... Mano, aquilo ali é foda, ponto alto do filme. E tem uma outra cena que eu destaco no 6, cara, que é quando ele se despede dos rings definitivamente, quando ele empata com o... Não, ele perde por um ponto, pro negão lá, e ele se despede assim, você vê ele saindo do túnel, que ele levanta as mãos assim, cruza os dedos em cima da cabeça, aquela imagem é muito foda, cara. Não do ringue, mas do personagem ali, tá ligado? Você chorou do Andy Amarelo? Não, cara, eu não chorei, mas eu fiquei emocionado, cara, porque é um cara que eu sempre, um filme que eu sempre vi, sempre curti desde moleque, cara. Acabou ali, o lutador, manja. Uhum. E aí você tira a lição da vida pra você, ou não, depende de como você interpretar o filme. É, depois ele ter abandonado o ringue umas 7 vezes, e finalmente acabou. Mas eu fiquei feliz que ele lutou com o Rambo, cara. Até eles resolverem fazer mais um. O Rock Balboa é o Romário do boxe. Não, o Rock é tipo ter na piadinha de Volta ao Futuro, né? Tubarão 23. Tá aí, ó. É uma outra trilogia que a gente pode falar, né? O Tubarão. É, Tubarão, não vejo porra nenhuma. Cara, eu tenho medo. Vamos resumir, então. O primeiro filme é bom, 2 e 3 é uma bosta. Lembro de uma cena que eu acho foda, que eu acho que é no primeiro que eles estão no barco, assim, e eles sabem que tem o tubarão, de repente o tubarão aparece e ele olha e fala, eu acho que a gente vai precisar de um barco maior. O primeiro filme é foda, cara. Eu tenho trauma dessa porra, eu não vejo, não. Eu também tenho, eu morava na praia, eu fiquei, acho que... Cara, sério, cara, eu fiquei com medo dos tubarão. Cara, é um troço irracional. Eu tinha medo quando eu abri aquela revista National Geographic que tinha aqui em casa, cara, que eu vi aquele tubarão vindo assim, em direção à foto, cara. Eu já ficava com medo depois desse filme, cara. E era aquela coisa que você ficava com medo até no chuveiro, né, tomando banho, pô. Não, sem sacanagem, sério mesmo, cara. Eu tinha uma coisa totalmente irracional de achar que ia sair um tubarão na piscina, cara, quando eu comecei a fazer natação, cara. Infelizmente, eu rapidamente superei isso aí, mas quando eu era moleque, eu fiquei com essa porra, cara. Porque, tipo, aquela parte do fundo, né? Tu nunca vai no fundo quando tu tá aprendendo a nadar, porque tu não sabe, né? E aí tu olha, tu não vê nada, né? Porque fica escuro a água, assim, porra. Será que tem algum bicho, cara, irracional, cara? Tu sabe que não tem, cara, mas tu fica com medo bizarro. Assim. É, e no caso aqui do tubarão, é um daqueles filmes, assim como o Rock, assim como o Poder do Chefão, Star Wars e Indiana Jones, que a trilha sonora faz o filme, né, cara? Ah, sim. Como todos os filmes do Hitchcock também, né, cara? Que usava muito bem a trilha sonora. Então, cara, faz muita diferença você saber climatizar o filme com a trilha sonora. Não é com ar-condicionado, não. Climatizar com a trilha sonora. É ambientar, né, cara? Que aquilo ali dá uma noção de pavor na galera, cara. Que fica tenso o filme. A cena fica tensa, fica pesada. Qualquer... Porra, basta a trilha do Hitchcock lá, do Psicose, que puta que pariu, cara. Já que estão falando de trilha, vamos falar do Superman, né, cara? É de arrepiar, cara. Você assistiu o primeiro filme do Christopher Reeve e você... Quando ele aparece a primeira vez com aquela trilha sonora, é muito foda, cara. O negócio foi heróico mesmo, assim. Cara, foi o primeiro filme a realmente conseguir captar isso, né, cara, que eu conheço, assim. Essa aura do super-herói, assim. E ficou tocável, né? Por mais que tenha seus furos e tal, mas, cara, é muito foda. Eu só não gosto do final de voar ao redor da Terra, voltar no tempo. A única coisa que eu não gosto. Mas a gente vai falar essa porra de novo, não, né? Sabe o que eu tava pensando sobre isso, cara? Eu não lembro exatamente da cena em si, mas esse lance dele voar ao contrário, de virar a Terra ao contrário, será que não é, tipo, ele voa tão rápido ao redor da Terra que ele quebrou o espaço? É claro que é isso, olha só. É, caralho, se ele fizesse a Terra girar ao contrário, ele ia acabar com o planeta, porra! Ah, isso no sentido da... Ele ia ter as marés todas, não, ele ia só desgraça na porra do planeta. Ah, isso de acordo com as leis da física, mas até agora a gente tava falando do Star Wars que tem explosão no espaço, então você não pode levar isso em consideração. Mas o que eu não gosto não é nem se ele voltou no tempo porque ele quebrou a barreira do espaço-tempo, você porque ele virou a Terra ao contrário. Eu não gosto do conceito dele voltar no tempo pra impedir alguma coisa, tá ligado? Só isso. Mas você gosta do conceito do Marty McFly voltando. Mas aí a história toda em cima disso. Não, é diferente. Eu não tô entendendo o que o Moro falou. Não, eu sei. Que aquilo não era necessário, mas a... Aquilo ali, cara, agora eu vou ter que usar o Gilberto Gil pra defender isso daí, cara. Porque o Gilberto Gil fez a música Super-Homem e a Canção justamente falando disso, né? Falando um monte de viadagem, tudo bem, mas não é esse o caso. Mas ele fala do Super-Homem vir restituir a glória, mudando como um deus o curso da história por causa da mulher. Ele tá falando justamente disso, né? Da superação que o cara fez, né? O cara fez uma coisa que é uma coisa de um deus mesmo, né? O cara, uma coisa completamente impensável. Ele ultrapassou todos os limites do que se podia imaginar, por amor à mulher, né? Tem toda essa carga aí romântica e dramática ali da morte dela, né? Isso. Não dá pra matar a mocinha, né, cara? Tem que ter aquele drama ali, né, cara? Ali já começou aquela merda dos quadrinhos, né? Eles transpuseram bem, que ninguém morre na porra dos quadrinhos. Eles fizeram isso no filme também. Isso porque você falou da música do Gilberto Gil. Agora calcule se fosse o Djavan fazendo a música do Superman. O Djavan, quando ele escreve música, cara, ele pega o dicionário, vai catando palavras, cara. Aí fica, raça aí. Jamelão, frigobar. Ele vai olhando o que tem ao redor. Eu faço com a música do Djavan agora que eu quiser. Cara, eu João Prada, Roberto, o João Bosco também é outro também, cara. Para de falar mal do Djavan, o Djavan é foda, rapaz. I love you. Agora vamos à trilogia. Na verdade, são quatro filmes, né? Mas que deu origem à ideia desse podcast, que passou no último do Teoricamente, a gente não falou do primeiro filme do Superman, a gente não devia falar dos outros. Não, vamos pro próximo. Exterminador do Futuro. Cara, eu gosto mais do primeiro, cara. O dois eu tenho a sensação de ser muito massa velha, assim, porque só porque o Schwarzenegger era famosão, ele virou um herói. Eu sei que o filme é maneiro, o filme tem umas porradas foda. Souberam criar uma dinâmica, não ficou um troço gratuito, né? Porque criaram a dinâmica dele ser, tipo, representar uma figura importante pro moleque e tal. Mas eu não consigo me afastar desse conceito de, porra, pegaram o vilão do primeiro filme, agora como ele é famoso, vai virar um herói. E deram uma coxambrada, entendeu? Eu não consigo tirar isso da cabeça. Cara, e a trilha sonora do Terminator Futuro 2 com Guns N' Roses caiu perfeitamente, porque era o hype da época, né? Na verdade, se ele fosse o Guns N' Roses, o filme não estouraria, cara. Quem falou uma vez no podcast que ficou esperando no Exterminador Futuro aquela cena que aparece no final do clipe do Guns N' Roses? Tá os caras saindo pela porta de trás do olho. Ah, fala tá sério, brincando. Né? Quem falou isso? Sacana, teve alguém que falou mesmo. Não consegui cara, eu tô quase pra dar certeza que foi o Freud que falou isso, velho. Não, que isso, cara. Tá maluco. O Rafael, cara. Pode ter sido o Rafael. Falou não, que com certeza eu não falei isso, cara. Falou que ficou esperando o Guns N' Roses sair do bar, assim, né? Ah, cara, vamos falar a verdade. Vocês estão enaltecendo o Guns N' Roses pra caralho. Mas quase não aparece a música do Guns N' Roses. Não, pô, senhor. Não, senhor. Vai tomar no cu, Duende. Esse filme ia ser um puta sucesso de qualquer jeito, cara. Não é? Ah, não ia, velho. Não ia. Porque o peso do Guns N' Roses na época... O peso do Guns N' Roses na época era muito grande. Na época, era a maior banda do mundo na época era Guns N' Roses. Promoveu o filme, cara. Mas o filme é foda, assim. Eu tô falando mal dele, assim. Porque, assim... Não, o primeiro também, tem uma coisa de efeito e tal. Mas ele tem um clima... É que nem Alien também, cara. Carga de terror muito maior e da perseguição, do terror. Sim. Os outros filmes ficou mais massa velho. É que nem Exterminador também. O Exterminador, o primeiro, ele é um filme mais de suspense. E o segundo é um filme de ação, cara. Eu tô falando assim, cai naquela coisa do Hitchcock, cara. De conseguir ambientizar o filme de um jeito que você fica vidrado no filme por causa da trilha sonora. É isso que eu penso que o Guns N' Roses fez com o Exterminador do Futuro. Dá um play no radinho lá, tá tocando e o Cube mais, tá ligado? Ah, cara, quase não aparece, cara. É só um negócio rápido. Não, mas ó, tem uma referência muito foda como do Terminator 2. Tem uma referência muito... Marcou o filme inteiro, mano. Tem uma referência muito foda do Guns N' Roses no Exterminador 2, cara. Que é quando o primeiro encontro do John Connor com o T-1000, com o Arnold Schwarzenegger lá, ele vai no fliperama atrás dele, ele tá com uma caixa com rosas dentro, né? E ali tá escondido a 12. Aí ele tira, assim, Guns N' Roses. Mas assim, não quero falar mal do segundo filme, não, cara. O segundo filme é foda, assim. É porque, geralmente, o pessoal lembra mais desse do que do primeiro. Eu acho o primeiro mais foda ainda. Porque não tem os efeitos tão bem... Não, tão bons quanto o segundo. É mais histórico, é foda no primeiro, né, cara? É, sim. A história é foda. Não, então agora, as continuações, pula, né, cara? Porque... Ah, não. Pula não. Cara, vamos jogar merda no ventilador a partir de agora, começando com o Exterminador do Futuro 3 ainda. É tão merda que até o vilão é igual, cara. Tá ligado? Tipo, a Terminatrix ali é igual o T-1000. Não, T-1000 não. T-1000, né? É T-1000. Ela só é gostosa, só que ela faz a mesma coisa que o outro fazia, cara. Esse filme já começa errado. Já começa tudo errado. A primeira aparição do T-800 lá, do Arnold Schwarzenegger. Eles querem fazer uma referência à aparição dele no segundo filme. E botam o cara entrando numa boate de striptease na Noite das Mulheres lá, cara. Puta que pariu, velho. Aí parece ele colocando a jaquetinha do cara e tirando o óculos de estrelinha, assim, colocando na cara, velho. Aquilo era uma zoada legal. É, o problema do filme não é esse, cara. Você pega o tal do moleque que vai ser o grande salvador da raça humana, que vai ser o grande senhor fodão, que vai liderar a rebelião. Pô, moleque é um bosta, cara. Tu nunca consegue acreditar que aquele moleque algum dia vai ser alguma merda. Esse molequinho do segundo filme, que tem 10 anos de idade, tu consegue acreditar que ele vai ser foda quando ele crescer. É. O cara que já é adulto, tu não acredita que ele vai ser não, foda. E aí chega no último filme e o cara é um bosta, cara. Quando a gente foi no sítio dos pais da Pin lá em Ibiúna, foi o Moura, foi eu, o Duende, a gente assistiu, tava passando a maratona do Terminador do Futuro. Aí passou o 3, logo em seguida o 4, né? Aí a gente ia assistindo o 3 e falando, puta, que bosta, que merda de filme, é a cara de bunda desse moleque. E aí o Moura falando, não dá pra acreditar que esse moleque vai virar o Christian Bale, cara. Ah, o 4 eu nem assisti, cara, ainda. Pô, tu consegue acreditar que esse cara vai virar o Batman? É verdade. Será se for o Batman do seriado do Adam West, talvez, né? No máximo, não, podia ser o Val Kilmer também. tem uma cena nesse filme com a Terminatrix lá que é ridícula, que ela pega a roupa e o carro da mulher, né? E aí ela tá dirigindo com uma retardada no trânsito e um guarda para ela. Aí ela olha pra um outdoor e tem uma mulher peituda e ela olha pros peitos dela e o peito dela cresce. Mas cara, primeiro, pra que isso? Que desnecessário, porque o guarda chega pra ela, primeiro, ela não tá de decote e segundo que ele nem olha pros peitos dela. Isso cai na mesma questão do porquê que os caras fizeram aquela piadinha com as bolas do robô do Transformers, segundo filme. Pra que? Agora, eu posso pegar um padrão aqui? A gente tá falando de uma porrada de filme, cara. Se a gente ficar falando de continuação, a gente vai lembrar de vários ainda. Vai faltar coisa pra caralho, porque é impossível, vai. Cara. Se for pegar a continuação, o próprio 007, cara, é uma franquia inesgotável que tá aí até hoje. Agora, cara, uma coisa que é interessante, ó, de vários filmes que a gente já citou aqui, e eu lembrei de um outro aqui também. Alien, Exterminador, próprio Rambo, que eu ia falar agora. Você vê que eles seguem um padrão, cara. O primeiro filme, Matrix também é outro assim. O primeiro filme tem uma premissa mais dramática, ou mais de suspense, ou mais... Tem uma história, vamos dizer assim, certo? E no segundo filme em diante, os caras começam a massaveizar o negócio. Pegar as coisas que chamaram a atenção da galera, assim, e fazer só em cima disso. Tipo Rambo, cara. Rambo, o primeiro filme, é totalmente diferente dos outros, cara. O primeiro filme tem todo o drama do cara que tá afastado, tá sendo perseguido na floresta e tal, né? E tem um... É um filme puta de ação, mas é uma premissa completamente diferente ali. Ele tá como um fugitivo, usando os recursos todos que ele aprendeu pra se sair disso, né? E nos outros é só a massa velha na guerra. Manda o cara, inventa uma guerra nova pra enfiar o cara, vai. É, agora vai ser essa guerra aqui, bota o cara lá. É, mas uma coisa que você falou que tem em comum entre esses filmes é que, diferente do, por exemplo, do filme do, sei lá, do Indiana Jones ou do Mad Max, que você não precisa assistir um pra entender o outro, o primeiro filme, por exemplo, Exterminador, assim como Matrix e o Alien, o primeiro filme é sempre pra contextualizar a pessoa, pra entender o que tá acontecendo ali. Sim, mas o que eu quero dizer assim, ele parte de uma ideia mais original. E as continuações, elas sempre têm isso. Vamos espremer essa laranja até a última gotinha, cara. Que não aconteceu com o que a gente já falou, tipo, De Volta para o Futuro, por exemplo, sabe? Eu acho que o legal de continuação, e tipo, a continuação dá certo em crítica e em qualidade mesmo, quando você pega o filme e a continuação dele, ela é uma sequência dele, mas você dá novas ideias, dá novas possibilidades. É, geralmente os caras querem aumentar o tamanho. Só querem aumentar as cenas que tu já viu, entendeu? Pegar aquela cena e tornar ela mais foda, mais explosiva, tipo o Duro de Matar também, que, porra, depois o cara já tá até derrubando helicóptero com carro, e por aí vai, cara. Mas é uma coisa que, quando a história se continua nas suas sequências, como é o caso do Matrix, por exemplo, a contextualização. O primeiro filme é contextualização. Você tá vendo, você tá sendo apresentado aos personagens, você tá entendendo por que que o Neo, ele é o escolhido, e como funciona a Matrix, não sei o que. No segundo filme, você já sabe por que ele tá lá, então é porradaria comendo solto, não sei o que. O terceiro filme é a conclusão, cara. E geralmente assistir essas sequências nessas trilogias, o terceiro filme é sempre o pior, cara. Você pode pegar. No próprio caso do Matrix. Pois é, mas aí se você pega, sabe por quê? O primeiro filme, ele não sabe ainda se vai ter uma continuação, cara. É um filme que, além de ter contextualização, ter uma história, ter toda uma carga maior de informação, ele é fechado. Star Wars também. É um filme que o primeiro filme é um filme fechado. Matrix, Rambo, todos, cara. Ele é um filme que se acabar ali, cara, acabou, tá ali, entendeu? Só que dali em diante, aí os caras começam a espremer a parada e tirar coisas de onde não tem mais tanto conteúdo, entendeu? Pega o primeiro Matrix, a cena do Neo voando no final do acabou, cara. Filme. Acabou ali, acabou. Não precisa jogar nada, cara. Você entendeu que agora ele tá... Só que é óbvio que virou uma franquia. Aí, cara, eu tenho a impressão que eles atocharam tanta pseudo-filosofia que eles sequer sabiam do que estavam falando, cara. O primeiro filme, se você pegar, cara, inclusive o site do primeiro filme era muito foda na época. No primeiro filme, ele tinha muita coisa de filosofia, muito com mesmo. Certeza. Quando você assiste o filme, você não se dá conta. Mas todas as teorias que o cara se baseia pra as ideias que tem no primeiro filme, que você passa, né, batido, porque você tá envolvido na história ali, não vai ter aquela profundidade, mas ele tem uma porrada de conceitos filosóficos. Com certeza. Vocês, mas quando eu saí do cinema depois do primeiro filme, cara, você sai com a cabeça explodindo, cara. O que eu achei foda do primeiro Matrix é exatamente que o mundo do Neo e tudo mais ali, a realidade da Matrix, era a nossa realidade. Era a gente ali. Uhum. E no segundo filme, como já tem que ser uma coisa mais grandiosa, e já vira uma coisa que você não tem mais aquela identificação com aquilo ali. Filme ainda tem algumas coisas interessantes. Você falou que eles atocharam, eu concordo. Mas ainda tem algumas coisas interessantes. O problema é que os caras não souberam focar nisso. Ficou uma coisa dividida. Eles tentaram manter isso e fazer mais. E eles tentaram botar ação e fazer mais. E tudo mais. E aí você não tem um parâmetro, cara. Sabe o que era o chamariz do segundo filme que eu lembro? Era a porra da cena do Neo lutando contra 100 Smiths numa luta de 15 minutos. Não, mas a coisa mais escrota... Essa cena foi ruim porque você consegue ver aquilo que tu falou, né? O efeito extrapolado ali, que você vê que não é o cara, né? É o bonequinho do Tekken ali. É, pois é. Exatamente. Mas a cena que me deixou mais puto não foi essa, cara. A cena que me deixou puto da vida foi quando ele chega lá pra falar com o Oráculo. Aí chega o cara assim, pra você provar que você é o escolhido. Mas, vamos sair da porrada. Porra, caralho. Os caras inventaram uma porra no mundo totalmente sem menor sentido dentro da história, só pra ter mais uma porrada. Que dizem que era o Jet Li que ia fazer essa cena, né? E depois entrou outro cara. Porra. Não, é que nem o filme do Wolverine, tipo, você quer a informação, você tem que lutar com aquele gordo ali. Porra, é foda, né, cara? Mas no caso do Matrix, tem algumas coisas que nem falou de filosofia e tal, e algumas coisas que até você, por exemplo, o lance do déjà vu, né? Todo mundo já teve aquela sensação de que já viveu aquele momento e que ele tá se repetindo. E aí quando acontece isso na Matrix, todo mundo fica preocupado, né? Fala, peraí, quando tem um déjà vu é porque tem um erro na Matrix. Mas aí é que tá, Zé. Isso acontece no primeiro filme e isso contextualiza com a gente, com a nossa realidade. É, ali, no primeiro Matrix, eles pegavam coisas do nosso cotidiano que a gente não consegue explicar e explicavam como aquilo era uma falha da Matrix. Isso te deixava maluco. Isso me deixou maluco quando eu assisti o primeiro filme, sabe? Tipo, as coisas que poderiam realmente fazer com que a gente vivesse na Matrix. Isso deixava a gente maluco. E no segundo e no terceiro filme já vira um filmão de guerra, máquina contra humano, e perde toda essa essência que ele tinha de O terceiro filme foi uma decepção muito escrota, cara. Porque o segundo filme, com todos os erros, ainda tem coisas assim que salvam ali, cara. Mas o terceiro é uma merda, cara. Eu falo assim, caralho, que merda. Cara, é o que eu tô falando, cara. Esses filmes que se continuam, que depende de um do outro. Cara, o último filme sempre é uma bosta, velho. É por isso que o De Volta ao Futuro é tão foda. Foi o que o Moura falou. Os caras fizeram uma sequência e, cara, um depende do outro, por mais que não tem como. Você não consegue assistir o segundo filme. O segundo filme, então, se você não viu o primeiro, cara, tu fala, que merda é essa? Tô perdendo meu tempo aqui. A gente pode achar o mais foda do mundo, cara, mas não tem graça pra quem não viu o primeiro, cara. Agora, é foda até o final, bicho. Um filme que tinha uma ideia muito boa e que foi se perdendo durante... Na verdade, não era nem necessário ter a continuação, mas no caso que pelo menos o primeiro revolucionou bastante foi Jurassic Park. Cara, Jurassic Park eu já fiquei puto porque o cara toma um choque e voa longe. Pô, porra, não era pro cara ficar preso na cerca? Aquilo eu falei, ah não, ah, vai tomar no seu cu. O cara ah, todo de choque. O problema é que você já era velho naquela época, você já era criança, mas sabe que podia ser jogado a longe. É, exatamente. Não é o primeiro filme que jogam longe. É, cara. O cara tá pulando a cerca. É o menino, né? O cara tá pulando a cerca, não sei o que, aí ligam a eletricidade, se eu não me engano, o cara voa lá pra voa longe. Falei, porra. É o menino, né? O neto do velho que foi embora. Ah, eu não lembro, não. Porque ele era criança, cara. Eles não podiam matar criança no filme. Se fosse o Sunny, eu tinha morrido. É porque era o Biafra. Voar, subir, subir. É, cara. Mas, você vê o filme do Jurassic Park, uma coisa que me impressiona até hoje é como aquilo ainda é um CGI perfeito, que você assiste aquilo e é totalmente real, coisa que eles não conseguem fazer com o Hulk até hoje, né? É porque é difícil, cara. Quando tu vai tentar reproduzir o ser humano, cara, e o Hulk, por mais que você fale, mas é um monstro, não sei o que lá, mas a pele dele é pra ser uma pele humana, cara. É um ser humano em tamanho gigante lá. Tipo, fica muito caricato. Você vê, sei lá, tá, o Gollum, então, do Senhor dos Anéis, tudo bem, tem pele e tudo mais, mas é o mesmo princípio que um dinossauro, por exemplo. Só que ele tem as expressões humanas. Só que mesmo assim, você vê que ele é digital. E os dinossauros do Jurassic Park, cara, parece que realmente aquilo ali tá ali, cara. Aquela pele de escamas, aquele negócio, acho que facilita os caras fazerem uma coisa que você acredita, né? Primeira cena em que aparecem os dinossauros, em que para o carro, assim, numa colina e daí sobe aquela trilha do Jurassic Park e vai afastando e tem os brachiosauros comendo, cara, aquilo ali é... Pô, você criança vendo aquilo, era de arrepiar, cara. Então, mas é aí que vem o lance da tecnologia nos filmes, que acaba deixando os caras preguiçosos, né? Porque na época não tinha tanto recurso assim pra você fazer tudo por computador, que nem foi feito o Avatar, por exemplo. Então, muitas das coisas, eles usavam robôs, né? Eles faziam robôs em escala de dinossauro e tamanho real e, cara, a movimentação, aquilo era perfeito. Tudo bem, sei lá, a movimentação do dinossauro podia ser digitalizada, mas a construção do dinossauro. Os caras combinavam, né? Eles combinavam as medidas pra chegar. Hoje em dia não, hoje em dia o cara mexe no computador 3D e foda-se. Mas mesmo assim, daí você pega o primeiro, que tem uma história bem fechadinha, todo mundo concorda, e daí começa a fazer a continuação. Como eu li numa crítica uma vez sobre o terceiro filme, que não era mais carne de vaca, era carne de dinossauro já. Mas isso que o Zé falou aí do tipo de efeito que é usado, cara, isso é uma coisa que eu ia achar muito legal. Agora, falando, se não querem falar, mas eu vou falar rapidinho, do Senhor dos Anéis. Agora eles vão fazer mais dois filmes, né, que eu não sei de onde eles vão tirar a história pra dois filmes, mas tudo bem. O início lá da história do Senhor dos Anéis, que é o Hobbit. Cara, o universo do Senhor dos Anéis vai fazer muito filme. Ah, cara, o Hobbit é um filme só e eles vão pegar um monte de pedacinhos de história, juntar tudo, inventar mais um pouquinho, tá? Dois filmes, só pra ganhar dinheiro. Não, lógico. A verdade tem que ser dita. Um filme só bastava e acabou, mas tudo bem. É, mas o universo do Senhor dos Anéis do Tolkien, além do Hobbit, o Silmarillion e mais uma porrada. Claro, mas acontece que pra fazer aquilo que eles estão fazendo ali, que é fazer uma junção do Hobbit com o Senhor dos Anéis, eles vão pegar um monte de pedacinhos de história do Tolkien e vão enxertar outras coisas e vão botar personagens que não estavam no Hobbit ali também. O Legolas vai voltar, não sei quem mais vai voltar, que não tava. Porra, tudo bem. Vamos ver que merda vai dar. Mas o que acontece? O que eu ia falar? Porque o Del Toro, o Guilherme Del Toro, que por muito pouco não foi o diretor do Hobbit e da sequência, ele é um cara que trabalha muito bem, cara, os efeitos de antigamente, né? Vamos dizer assim. Porra, Labirinto do Fauno, o próprio Hellboy. Ele consegue, cara, nos filmes dele, você não tem essa sensação que o Moura falou aí. Ele consegue trabalhar maquiagem, ele consegue trabalhar esses efeitos mecânicos e tudo isso de uma forma foda, cara. Ele é foda. Pô, você falou do Hellboy, pô, o Abe Sapien, cara, perfeito no filme do Hellboy. Sim, que trabalha com maquiagem, com um tipo de efeito antigo, né? Que se fazia com qualidade. E agora ele é produtor do seriado do Hulk, que vai teoricamente estrear, né? Eu tenho muito mais esperança de que um Hulk no seriado com o Guilherme Del Toro misturando maquiagem com efeitos CGI com animatronic vai ficar muito mais perfeito do que os Hulk digital dos filmes, cara. Pois é, cara. Você pega que o Freud falou que o Hulk, na verdade, é um humano, né? Ele tem a musculatura de um humano. A textura da pele, né, cara? A textura, exatamente. Muito... O que, se a gente for pra ciência, pseudociência dos quadris, não faz muito sentido, né? É. Mas é que ele tem a pele super resistente, deveria ter uma textura diferente, mas tudo bem, falou. Mas você pega foto, sei lá, de caras esterolímpias, os caras que fazem alterofilia, então os caras que dá muito mais medo do que o Hulk digitalizado, cara. É, pois é. O Freud, mas tem outro aqui, cara. Você falou, né, que a diferença dos dinossauros e do Hulk, por exemplo, é exatamente a textura da pele e tal, mas não é só isso, cara, é também o lance do peso, da gravidade, da física do bagulho. É, os caras pisam na porque isso aí que os dinossauros do Parque dos Dinossauros, por exemplo, quando o Velociraptor pulava em cima do balcão ou arrebentava alguma coisa, e aquelas cenas dele pulando, com certeza é digital, né, cara? Houve só um nome, Spielberg, cara. Pode falar o que quiser do cara, ele pode ter ficado chapa branca demais agora, ele, entendeu, não faz mais, não é mais aquele, a pipa do vovô não sabe mais. Vai mais com saco de fazer polêmica. A pipa do vovô não sabe mais. Ele te faz acreditar que ter um ET em casa é bacana, né, cara? É. Cara, ele chega a ser chato de tão profissional. Ele fez o Freud ficar com medo de tomar banho de piscina. É. Mas ele é muito rigoroso nisso daí, cara, nessa credibilidade que o universo ali tem que passar, cara. Menos no Indiana Jones 4, mas tudo bem. I love you. I know. Vamos jogar a merda no ventilador e fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é falar mal das coisas. Aí. E começando com Highlander. Ah, não fala de Highlander, porque não teve continuação, não tem a ver com esse podcast. você tá falando merda, assim, de novo, não teve continuação de Highlander, não tem nada a ver com esse podcast. Pula isso daí. Não, para. São três filmes do Highlander, caralho. Não, só tem um, cara. Não. Vamos falar bagulho direito, caralho. Vamos falar mal. Vai falar o quê, cara? É uma merda tão grande que não dá nem pra falar, cara. É por isso que a gente tá mencionando aqui, porque é uma merda. Mas, cara, chovendo molhado, todo mundo sabe que é um lixo aquela merda. O primeiro é foda, o resto é um lixo. Não tem muito o que falar. Você quer ver alguma coisa ruim? Além dos filmes, eu acompanhei, eu e meu pai, a gente acompanhou todos os episódios da série que fizeram, que passava na Globo, cara. E o pior, assistia o desenho animado do Highlander. Nossa, tá bom, vocês ganharam de mim, cara. Não vou. Deixa pra lá. Eu tinha um colega músico que o filho dele era Highlander. Ele botou o nome do filho dele de Highlander. Ah, eu conheci um cara que chamava Highlander com R-A-I. É, também. É, mesma coisa. É desse jeito também? É, puta pai. Vários imortais por aí. O amigo dele é o Sean Connery também. É o Ramirez. Tá, então vamos falar de Batman. Cara, é que nem o Alborguete. Boa noite. Cara, começa com o Batman do Tim Burton. Cara, Batman do Tim Burton. Cara, eu saí muito decepcionado do cinema, porque o filme é bom, é muito bom. Mas, cara, o marketing foi tão grande que eu achei que eu ia ver, um Cavaleiro das Trevas ali. E embora o filme tenha, porra, Gotham City é muito foda, inclusive inspirou o desenho animado do Batman, né? É, do Bruce Timm depois, aquele clima gótico e tal. Mas, cara, eu esperava mais. Saí meio puto do cinema. É porque no mesmo caso, você já era velho, a gente ainda era criança. Eu saí, cara, muito estupefato daquele filme. Ah, cara. Não era tão velho assim não, cara. Esse filme é de quando, cara? 89. Porra, já tinha uns 25. Não, cara, eu era adolescente, cara. Cara, eu assisti... 89 não tinha nem 8 anos de idade. 89 foi o ano que eu nasci. A primeira vez que eu assisti o Batman, então eu devia ter uns 5 anos de idade. Eu lembro que eu me borrei de medo com aquela última cena que o Coringa, parece o Coringa estatelado no chão, sorridente assim, com a risadinha de fundo, né, que era uma gravação. Oh, sabe que cena me deixava perturbado quando eu era criança? Coringa faz aquela fica lá e mata as pessoas, né, com aquele sorriso e tal. É, mas eu já tinha visto isso tudo nos quadrinhos, cara, por isso que eu não... Ah, não, mas tinha propaganda dos produtos e que ele usava, ele é morta, tá ligado? Falando com a boca dele, que era uma montagem meio tosca dela, tipo, parada, morta, com a boca se mexendo, cara, aquilo me deixava com medo. Pô, cara, mas se eu não me engano, o Robocop 2 é antes do Batman, não é? Robocop 2 já tinha os comerciais, assim, muito mais fodas. O Robocop 2 e depois do Batman, do primeiro Batman. 1990. Beleza, aí teve a continuação, aí que é melhor do que o primeiro. É, também acho. da Mulher-Gato, né? Exatamente. O interessante é que, assim, o Tim Burton, ele fez o Batman dele, né, cara? Ele fez aquele filme do Tim Burton, com todas as bizarrices do Tim Burton. É isso que eu ia falar, cara. Você tem que ver Batman 2. Você não tá vendo um filme do Batman especificamente. Ali você tá vendo um filme do Tim Burton. Então tem todas aquelas maluquices, aquelas surrealices pra ser simplório, né? Pra ser light na descrição. É, eu não sei como que o Bruce Wayne não é o Johnny Depp, né, cara? É. Mas é um filme do Tim Burton, cara. E eu gosto pra caralho, cara. Sem contar que, porra, Michelle Pfeiffer. É, não tem Mulher Gato. Ponto final. Nenhuma outra cena. Eu queria saber quem foi o filho de um jegue que olhou pro Michael Keaton e falou assim: esse cara é o Bruce Wayne. Ah, Tim Burton, cara. O Tim Burton ia fazer um filme do Superman com o Nicolas Cage, cara. Você quer o quê, porra? Primeiro, Michael Keaton já vinha de trabalhos com o Tim Burton, né? Do Beetlejuice. Era o antigo Johnny Depp, né, cara? É, exatamente. Era o queridinho do cara. Eu lembro que na época eles falavam exatamente, o Tim Burton falava exatamente que seria ridículo colocar um Stallone ou um Schwarzenegger de capa e armadura. Tinha que ser um cara comum, um cara que você olhasse na rua e não fizesse a menor ideia que ele era um super-herói. E daí ele escolheu o Michael Keaton, que não tem cara com menos cara de super-herói do que o Michael Keaton. É, eu acho que ele exagerou um pouquinho na medida. Eu até concordo com ele, cara. Mas não, eu entendo a lógica, mas não concordo. Ele exagerou. Tá, aí olhando um pouco pra frente, aí a gente volta no Superman, né, cara? Que a gente pegou o Brandon Roach e dá dó do cara, né? É a mesma merda. É, mas aquilo ali foi um grande erro também, né, cara? De várias coisas, assim. Tem muita gente que gosta. O Moura gosta desse filme, não é isso, Moura? Eu gosto do filme. A atuação dele é fraca mesmo. E o cara foi escolhido, sem a menor dúvida, por semelhança física com o Christopher Reeves. O problema daquele filme é que eu acho assim, ele até adiciona algumas coisas à história do Superman, como o lance do filho e tal. Tem algumas sacadas ali legais, mas não é só o fato de não ter aventura, né? Se você pegar a estrutura da história, é tipo um remake do primeiro filme, e aí ainda com um ator escolhido pra ser parecido com o outro. Isso é uma homenagem demais pro meu O que eu tenho pra falar sobre o Returns foi o que eu falei lá no podcast sobre Superman. Pra mim, o Bryan Singer pegou, queria fazer um remake daquele filme, fez do jeito que ele queria. Se ele tivesse possibilidade de continuar fazendo, ele faria, senão foda-se. Voltando um pouco no Batman, uma coisa que me incomodava demais era aquele uniforme dele, cara. Já veja bem, é comparável aos bonequinhos da época. É, isso que eu lembro. Eles só tinham poucos movimentos também. E o uniforme do Batman tinha poucos movimentos. Pô, o Batman, ele só podia salvar quem tivesse no campo de visão à frente dele. Se alguém do lado chamasse, já não conseguia virar. Eu chamava de Batman Torcicolo. Outra coisa que me incomodava bastante quando era... Até quando eu era criança, ele colocava máscara e pintava em volta do olho, né? E aí quando ele tirava a máscara, tava limpo o olho do cara. Você não sabe, rapaz. É porque a máscara já tinha um removedor. O que eu ia falar? Já tinha uma espuminha com o removedor ali. Então quando ele puxava, ela já vinha limpando, entendeu? É tudo... Cara, o Batman do seriado, ele não descia no negócio de bombeiro e já descia com o uniforme? Não tinha uma porra dessa? Então, porra. Cara, acho que as mulheres aí, nossas ouvintes, iam ficar muito felizes de saber que removedor de maquiagem é esse, né, cara? Até no filme do Kick-Ass, que o Nicolas Cage faz o personagem, que é uma sátira, vamos dizer assim, do Batman, né? É, do Adam West, né? E aparece ele pintando, né? Ele com a tinta lá e o pincel, ele pintando em volta do olho pra colocar a máscara. Foda que esses Batmans antigos eram todos cabeçudos, né, cara? É verdade. Sim, eram todos cabeçudos, era muito feio. Uma coisa que tem que se dizer dos dois primeiros filmes do Batman é a escolha perfeita do elenco coadjuvante, né, cara? De Jack Nicholson pra Coringa, Danny DeVito pra Pinguim e Mulher-Gato com a Michelle Pfeiffer, cara, não, é irretocável isso. Aí depois vem a merda, né? Aê! Mamilos! Aquilo ali, Jesus amado. É um filme polêmico, né? É um filme polêmico. Começa com quem é que teve a ideia. Assim, tudo bem, Michael Keaton era ruim, mas Val Kilmer, cara. Eu gosto de alguns filmes com ele, cara. Inclusive, um dos meus filmes favoritos é uma comédia chamada Top Secret, que é com ele. Que ele faz o único filme bom de Val Kilmer, bro. É que ele faz um canastrão lá, muito maneiro. Cara, se você comparar com o Michael Keaton também, cara, porra, é foda. Michael Keaton é um ator de comédia, cara. Ele não dá pra fazer baixo. Tem outro filme muito foda com o Val Kilmer, cara, que é de uma gangue de... Elvis Presley, cara. Não, uma gangue de Elvis Presley, cara. Ele fez o Jim Morrison também. É, ele fez o Jim Morrison no The Doors. Mas enfim, Val Kilmer, Chris O'Donnell, fazendo um Robin da mesma idade do Batman. É foda. Parecia aqueles atores de Malhação, sabe, que tem 30 anos de idade e que faz papel de high school. Era o cabeção, cara. Era o cabeção. Era o cabeção de Malhação. Tommy Lee Jones, sem maquiagem. O Tommy Lee Jones, eu acho que, assim, ó, você vai fazer um vilão do Batman. Ele foi lá, alugou o Batman do Tim Burton e imitou o Jack Nicholson. É, cara, mas olha só, eu tenho que defender o elenco, porque, cara, tudo é a proposta do filme também, né, cara? Desde o começo, o que o cara queria fazer era uma versão do Batman do seriado, cara. Vocês estão ligados que pro Tommy Lee Jones, a parte de maquiagem na cara dele é a parte branca, né? É, a roxa é o normal dele. Nesse discordo, o Freud, eu acho que nesse o Schumacher ainda tentou fazer uma coisa mais séria, porque tem a parte do Batman que é cheia de, tá fazendo tratamento psicológico e tal, ele tenta botar um drama, ele tenta botar uma coisa mais densa, e daí pros vilões, ele, no pensamento dele, ah, é um filme de super-heróis, os vilões tem que ser engraçados e divertidos, né, daí Jim Carrey. Mas aí que eu te falo, mas a ideia dele desde o início era esse, que o cara não pode chegar e botar, fazer isso de cara, bicho. É que nem o Tim Burton, o primeiro filme do Batman é um filme mais contido do que o segundo. O segundo, pro sucesso do primeiro, ele teve mais liberdade, entendeu? É, mesma coisa do Schumacher, cara. No primeiro filme já é isso, cara. Tanto que o Tim Burton saiu exatamente porque eles achavam que tava se tornando uma coisa bizarra demais e tava afastando o público-alvo, que eram as crianças, que era quem ia comprar os brinquedos. Cara, tá aí. O filme do Schumacher é uma adaptação do Batman do Adam West, cara. Meu Deus, ele acabou de... Muito foda isso, velho. Ele descobriu o Brasil agora. Isso, ele acabou de descobrir a pólvora, gente. O mundo nunca mais... Prêmio Nobel para você, pelo amor de Deus. Não, mas isso muda toda a visão do filme agora. Ele passa a ser muito bom, cara. Não. Então Batman e Robin fica muito melhor. Porque Batman e Robin, aí sim, é o escracho total do negócio, né, cara? É Arnold Schwarzenegger com uma armadura de homem de gelo usando pantufa de urso polar. Cara, felizmente eu só vi cenas desse filme, eu não vi. Não, né? O Batman e o Robin surfando numa porta e o Robin gritando cowabunga. É que no, na dublagem virou Ah, eu tô maluco. E tem a Alicia Silverstone também, né, cara? É. Acabou com a carreira dela ali, né? Puta que pariu. Não foi outro filme que ela fez depois desse. Nada. Ali ela acabou, acabou com a carreira dela ali. Patrícia de Beverly Hills, ela fez dois filmes, cara. Era melhor ter ficado nos clipes do Aerosmith mesmo. E o legal é como eles viram, tipo, o Robin vira super-herói ou a Batgirl. Que eles simplesmente, de um dia pro outro, o Alfred vai lá, faz um uniforme high-tech, eles botam, ah, beleza, agora eu vou combater o crime. Simplesmente assim. E aí tem a cena do... Quando a Era Venenosa beija o Robin, né? Que aí ele... Ai, mas por que não funcionou com você? Que aí ele tá com um lábio de borracha, assim, um lábio falso. Não funcionou comigo porque só funciona em homem bem. Você não funciona porque da fruta que tu gosta, eu chupo até o caroço, meu amor. Ah, e o Creed vai gostar da parte. I love you. I know. Então, vamos... trazer um pouquinho mais pro mais recente a respeito dos filmes. X-Men, por exemplo. X-Men começou bem com o primeiro filme, tirando o Perucation da One Peruque da Tempestade, né? É, aquilo foi fácil. Cara, a Tempestade é um erro nos três filmes, então é uma constância. Se tem uma coisa que é regular, é a merda da Tempestade. Porque... É. Então o primeiro filme foi pra apresentar os mutantes, né? Pro grande público, pegar os principaizinhos, mesmo que eles não tivessem nada a ver com os originais dos quadrinhos, né? Com a equipe original. Tinham personagens que apareciam como meio que como easter eggs e que na verdade faziam parte do primeiro escalão e tal. Pegaram os mais conhecidos, né, cara? Ciclope, Vampira, Tempestade, Wolverine, né? E Jean Grey. É, cagaram no Dente de Sabre, né? Cara, o Dente de Sabre usava pelúcia, cara. Qual o problema? Ele também usa pelúcia nos quadrinhos, cara. Não tô falando da pelúcia, mas reduziram ele a um rabugento, né? Ele virou o rabugento. Ele virou o Chewbacca do mal, cara. Mas assim, ó, o primeiro filme é claramente que ele é uma experiência, cara. Tipo, os caras não tinham muita certeza se aquele bagulho ia dar certo ou não ia. Porque você vê que é um orçamento mais reduzido. Ele é um filme contidinho, pequenininho, assim. Ele não é grandioso. Ele não chega que nem o primeiro Homem-Aranha, por exemplo, foi grandioso. O X-Men, o primeiro, ele foi mais contido. Ele foi mais feito, mais contido. É, cara, mas, pô, eu vou falar. O roteiro é bem amarradinho. Não, é muito bom. O roteiro é amarradinho. Mas, cara, do Magneto querer... Eles criaram um negócio que eu não cheguei a ver isso nos quadrinhos. Não lembro de ter lido isso nos quadrinhos. Olha que eu li muito X-Men. Que é tipo a ideia do Magneto querer transformar os líderes em mutantes também. É uma coisa que faz todo sentido dentro do personagem e nunca tinha visto nos quadrinhos. Então foi uma coisa original ali. Eu achei muito bem amarrado o roteiro. Muito legal, cara. Não, tem erros ali. E, ele cara, é tem a coisa mais é foda, a coisa mais foda dos filmes do X-Men, cara. A cena de abertura é foda. Cara, eu vi X-Men no cinema 3 vezes, cara. Sempre fui fã do Noturno, muito mais do que do Wolverine. Mas, cara, era muito foda aquela cena do Wolverine lutando no Cage lá, cara, na jaula, cara. Ali era o perfeito Wolverine. Tu fala assim, caralho, os caras fizeram o Wolverine mesmo, cara. Como pode isso? Até o lance dele usar a garra do meio pra enfiar no pescoço do cara. Porra, é perfeito, cara. Aquela cena inicial é foda. É uma ótima adaptação, não tem a menor dúvida. O que eu ia falar, ele é um filme menor, mais amarradinho, mais contido, mas ele é todo amarradinho. Ele fecha também, é que a gente tá falando, ele se fecha, ele não abre margem necessariamente como obrigatória continuação. Ele se fecha no final do filme e foi só aquilo ali e seria só ali. Só que daí vem todo e vem o segundo filme, que eu acho que é melhor. Com certeza. Né? Aí sim, eles conseguiram, exatamente, eles conseguiram ampliar o que foi feito no primeiro filme, né? Tipo, expandir aquele universo, só que sem se tornar uma coisa massa velha e boboca, tá ligado? Mas o que me deixa mais impressionado mesmo é alguém que já leu a história dos mutantes durante muitos anos e ainda chama eles de X-Men. É sempre vai ser X-Men pra mim, cara. X-Men é joguinho do Atari, porra. Não, ali é Sex-Men. Aí sim, aí é X-Men. O Freud vai no pensamento Caetano Veloso, né? MTV. Eu estou no Brasil, tenho que falar na minha língua. É, então fala X-Homem. Não. Homem-X. Homem-X. Isso explica o nome do blog, né, cara? Vocês notaram uma coisa também, que nunca é usado o termo X-Men, nem no primeiro, nem no segundo filme. Eles não se intitulam X-Men em momento algum. É, porque são chamados de mutantes, né? Não reparei. É, mas não é equipe X-Men. Assim, é, sabe? Porque não são um grupo de super-heróis, né, cara? Exatamente. Ah, eles são amigos do Wolverine. É quase que tudo ser centrado no Wolverine. Me irrita, por exemplo. Mas o primeiro filme tem uma coisa maneira, cara. Que, na verdade, ele é o fio condutor da história, mas o filme não é centrado nele, cara. O próprio Magneto chega pra ele e fala assim, você acha que tudo é a respeito de você? Ah, não, sim. Tá atrás da vampira. A vampira que é a chave do plano do cara. O que me irrita, por exemplo, no primeiro filme é que, pô, são 4 vilões. Mística, Drake de Sabre e Groot. E são 4 heróis: Ciclope, Jean Grey, Tempestade e Wolverine. O Wolverine derrota a Mística, o Drake de Sabre e o Magneto. E os outros 3 enfrentam o Groucho. O Groucho é o Rei Park, cara. É o Darth Maul, cara. Teve uma melhora muito grande de um filme pro outro, né? A cena de abertura do Noturno ficou genial, né, cara? Ficou muito boa aquela cena. Também a cena da fuga do Magneto da prisão. Primeiro também a cena do Magneto também no campo de concentração ainda, moleque. É uma cena muito forte também. Foi muito bem feita também. Agora, no segundo filme, eles fizeram de novo, né, cara? Você ia ver o primeiro filme assim, cara, como é que vai ser o Wolverine no cinema? Os caras não vão conseguir fazer isso. E fizeram. E o Noturno de novo, cara. Assim, cara, como é que os caras vão fazer o Noturno? Porra, aquela cena é foda, cara. Aquela cena vale o filme inteiro, cara. Se o filme inteiro fosse uma merda, aquela cena ali já vale o filme, cara. Por mais que seja um filme que expande o universo, faz tudo mais exagerado, o roteiro também expande, tá ligado? Eles pegaram muito bem a história do preconceito, né, que é, vamos dizer assim, é a base da história do X-Men desde o início, né, embora no começo fosse meio um conceito mais do que usado mesmo, era um troll, porque as primeiras histórias do X-Men eram bobinhas, né, mas eles pegam isso forte, né, cara, tem umas cenas muito fortes com relação a isso, muito bem boladas, e tem violência nos picos, mas dentro do contexto. Você tem desde de cenas massa velho, tipo, massa velho e muito bem feitas, que é a invasão da Casa Branca pelo Noturno, o Wolverine defendendo a mansão da luta final contra a Lady Letal, a fuga deles do complexo do Arma X, até cenas pequenas, cara, e que contextualizam muito bem tanto o conceito do preconceito, tipo a cena do Homem de Gelo na casa dele, contando pra família dele que ele é mutante, da vampira sofrendo por não poder tocar nas pessoas. Todas as cenas são muito bem conduzidas, assim, as cenas do Noturno, das conversas do Noturno que batem bem em cima do lance da aparência dele, quando ele pergunta pra Mística por que ela não fica sempre humana, se ela pode fazer isso, e ela diz que não, ela não deveria ter que fazer isso. Então o roteiro cresce tanto quanto cresce os efeitos da cena. Ele tem um grande problema, né? Ele termina com uma chamada filha da puta pro terceiro filme, né? É o problema de todo o segundo filme, você já primeiro. O segundo filme, ele sempre deixa um gancho do caralho, assim, pro terceiro filme. E nunca corresponde. O terceiro é sempre uma bosta, cara. Na minha opinião, por que foi uma bosta? Na minha cabeça, o Bryan Singer tinha na cabeça o que ele ia fazer depois daquilo ali. Ele já tinha uma linha de raciocínio a seguir. Aí você tira o diretor, quer dizer, o diretor saiu pra fazer Superman. Ao invés de esperar o cara fazer pra voltar e continuar, chama outro e faz qualquer coisa. Virou a merda que virou. Foda, mas cara, ao mesmo tempo que tem um chama outro, chama uma porra. Bryan Singer foi fazer aquele filme de merda em vez de terminar a trilogia. Ah, Bryan Singer, pelo amor de Deus, vai tomar um tiro desse puto. Algumas coisas do... alguns conceitos do X-Men 3 é que são bacanas. Como o lance de quererem fazer aquela saga que tem nos quadrinhos, né? Da cura pro lance dos mutantes. Sim, o problema é que é tudo muito jogado. É muita coisa, é muito mutante, é muito tudo, cara. A cena do anjo, que aparece ele criança tentando lixar as asas que estavam crescendo nele. Isso aí é até bacana. Beleza, animal essa cena do anjo. Qual é a importância do anjo no filme? Qual é a importância do anjo na Marvel, cara? Não, tudo bem. Mas, tipo, você faz uma puta cena de apresentação de personagem, como foi feito na primeira apresentação do Wolverine e do Magneto, no segundo apresentação do Noturno, e eles têm uma puta relevância na trama. E no terceiro você faz uma puta introdução do anjo e ele aparece no começo e no final do filme. É o que eu falei, foi tudo muito jogado, foi tudo muito... Não dá nem pra culpar os caras, né? Veja bem, um filme que é feito já com essa pressão de, cara, tem que fazer, mas perdeu o rumo, né? Um roteiro que o cara era obrigado a fazer o que o outro tinha deixado porque tinha um gancho, mas queria fazer outras coisas também. Uma porrada de mutante pra o cara botar ao mesmo tempo. Cara, é muita coisa. E perdeu a linha, cara. Perdeu o caminho. Interferência do estúdio diretamente, inclusive no Ciclope. Fala assim, não, mata esse filho da puta. É o que o Zé falou, cara. Tem muito conceito bom que se perde, que fica raspa na superficial do conceito. Pô, eu acho muito foda aquele discurso do Magneto, quando eles falam sobre a cura, ele fala, eles querem nos curar, eles não sabem que nós somos a cura. É um conceito fodido isso, pra você levar de uma forma mais profunda, né? Quem é um pra querer curar o outro, se sentir no direito de curar o outro? Mesma coisa que você criar um soro que transforma negro em branco, tá ligado? Pra curar. Só que isso, ele é raspado na superfície, arranhado na superfície, e deu, porque daí eles têm que enjambrar uma fênix ali, eles têm que enjambrar a guerra mutante, eles têm que enjambrar trocentos mutantes que eles querem enfiar na história. Eu acho que esse roteiro, ele fugiu do controle, né? Acho que foi a mesma coisa de um moleque que tirou carta semana passada e pega uma Ferrari pra dirigir, manja. O diretor já pegou dois filmes que já tinham um certo sucesso, já estavam numa certa proporção, e aí ele pensou assim, porra, então é um filme pro povão, mas é um filme também pros nerds que acompanham os quadrinhos há mais de 20, 30 anos. Então, beleza, vamos incluir uma porrada de coisa que ele já conhece. Aí o cara colocou... Mas, Zé, eu acho que o cara não teve nem tempo de pensar porra nenhuma, cara. Esse, ó, não, mas velho, ele... Vira com essa porra aí, dá um jeito nessa porra aí. Então, mas, em vez de se concentrar em uma história só, por exemplo, preconceito com os mutantes, ou a cura pros mutantes, pros poderes e tal. Beleza, mas ele quis incluir a Fênix Negra, aí ele botou os Morlocks, e aí cagou no pau, cara. Você não consegue se envolver com nada, você, sabe, tipo, as coisas resolvem de uma forma idiota. Fica tudo, pô, você pega alguns fatores, o fanático é o final na história, ele dá com a cabeça na parede, deu, você não sabe mais o fanático, sabe? Vários conceitos, a vampira, ela sai pra se curar e você não sabe mais a vampira. Poços, que foi feito uma propaganda, ele tá nos principais posters, tem duas falas no filme. Fica tudo muito superficial, muito arranhando a superfície, você vê que, putz, muito conceito bom que poderia ser explorado. Por que diabos os caras mantêm uma prisão itinerante foda com uma caralhada de gente tomando conta dos mutantes mais perigosos da história, se o guardinha tá no caminhão, ele tem uma pistola que acaba com o poder dos mutantes? Por que os caras acabaram logo com o poder de todo mundo logo, caralho? Gastou uma puta do estrutura, do cara. Puta que pariu. A cena que eu achei legal no filme foi quando a Mística, ela tá presa nesse comboio que eles estão levando pra prisão, e aí ela começa a se transformar em várias pessoas pra provocar o guarda, né? Ela se transforma numa menininha. Ela, ah, eu sou só uma criança, me tira daqui. E depois ele vira o presidente. Eu, por ordem dos Estados Unidos, eu ordeno que me tire daqui. O cara vai ficando puto. Aí eles pegam e tacam a cura nela. Do nada, ela pede os poder, ele some do filme também. Mas foi a melhor parte do filme, cara. A mística sem a maquiagem. Aí teve o Wolverine, que é uma bosta, e que não tem muito o que falar, né? E teve o Origins agora, né? Que eu não assisti ainda. É muito bom. Se compara, na minha opinião, ao segundo filme, cara. O que eu achei muito interessante é porque exatamente volta pros conceitos do primeiro e do segundo filme. Dessa vez eu acho que até preconceito não é tão batido, né? Não é feito tanta comparação com os preconceitos reais. Bate muito em cima da política e de como reagiria o governo se existissem realmente pessoas superpoderosas, sabe? Eu achei muito interessante esse contexto político que foi dado, de segurança nacional. É, a volta do Singer ao universo, né? Como produtor, exatamente. Mas é o dedo dele ali, né? I love you. I know. Homem-Aranha, daí uma trilogia que o Thiago pode falar bem, né, Thiago? Cara, eu sou fã do Homem-Aranha, sei lá, desde os 14, 13 anos. Eu vibrei tanto, cara, quando fiquei sabendo que ia sair um filme do Homem-Aranha. Quando eu fui assistir no cinema o primeiro filme, eu pirei, né, cara? Apesar dos erros que tem na cronologia, que já começa com um erro, os caras ignoraram a Gwen, enfim, pode ir. De merda, eu gostei bastante do filme, assim, em termos de adaptação pro cinema. É um filme bacana. Você desliga do que você sabe e vai assistir o filme, é um filme bacana. Eu saí até que feliz do filme. Quando veio o segundo, já fiquei com vocês meio preocupado. Aí o terceiro, já saí a metade do filme já do cinema que eu não aguentei. Ah, cara, eu gosto do segundo filme, cara. Gosto muito do segundo filme. Não é ruim, cara, mas é assim, como eles cagaram no primeiro filme, porra, o segundo é que era o filme pra ser, assim, o mais foda de todos, pode até ser o melhor pra vocês, mas eu gosto mais do primeiro. Eu achei que o segundo, sei lá, ficou meio aquém do que poderia ser por culpa do primeiro filme, cara, que inseriram a Gwen no terceiro filme só, no segundo a Mary Jane virou fodona, e no primeiro filme era uma bunda mole. Porra, então acho que os caras poderiam ter caprichado um pouco mais na estrutura do primeiro filme pra enfodecer mais o segundo filme, entendeu? É, cara, assim, eu nunca fui fã do Homem-Aranha, assim, é meio bizarro, porque geralmente eu gosto do trabalho do Steve Ditko, que é o criador do Aranha, né? Mas o Homem-Aranha, assim, eu nunca tive essa puta identificação que 99% dos nerds têm. Eu gosto do personagem, acho legal, mas nunca fui, assim, dos meus favoritos e tal, do acompanhado desde o início e tal. Mas, cara, e eu gostei dos dois filmes, dos dois primeiros. O terceiro eu nem vi. Agora, o primeiro filme, cara, aquele Duende Verde me incomodava muito. Porra, também. Aquela roupa bizarra. Qual é, gente? Cara, muito tosco aquilo, cara. Quebrava um pouco a seriedade do filme, a credibilidade do filme, quando aparecia o cara com aquela porra daquela mascarazinha ridícula, cara. Pouco não, né? Pra caralho, meu. Cara, então isso que fudeu, assim, pra mim, o primeiro filme. O segundo filme, eu gosto muito, cara. E o segundo filme tem o Sam Raimi fez umas cenas ali fortes ali, como aquela que o Octopus acorda lá, que as garras atacam todo mundo no hospital e tal. Porra, tipo aquelas cenas de terror mesmo dele, né, cara? E eu gostei muito do segundo filme, cara. Eu acho o segundo filme melhor que o primeiro mesmo. Essa cena, inclusive, todo mundo considerou ela como uma cena que você não esperava ver no filme do Homem-Aranha, né? Sim. É uma cena violenta, cara. É violenta, exatamente. É que o universo do Homem-Aranha é um universo light, né, cara? Cara, eles tiraram uma coisa que é a marca registrada do Homem-Aranha, que é ele ser palhaço, cara. Exatamente. E ele ser palhaço não é porque ele é um idiota. Não, cara. É tipo assim, o cara que tá aprendendo a lidar com aquilo dali, e como todo mundo que tem, às vezes, usa, às vezes, em alguns casos, o humor pra mascarar uma insegurança, que é o que ele tinha. Ele sempre usou o humor dessa forma e acabou virando uma marca dele. Não tem essa porra hora nenhuma, cara. Eu acho que no segundo filme tem uma cena lá do assalto ao banco que eu acho que tem uma piadinha dele. E só, cara. Pode sair por alto isso no primeiro filme, porque eu pensei, eles podem ter pensado que ele ainda tá meio traumatizado com a morte do tio Ben, também naquela de luto ainda, né? No segundo e terceiro filme aconteceu a mesma coisa, cara. O que é diferente pelos vídeos e que estão saindo dessa adaptação nova do Homem-Aranha. Cara, tô odiando isso. Sério? O Homem-Aranha é pichador e skatista. Puta que pariu, velho. Eu prefiro do Sam Raimi. Pra que mexer no uniforme do cara, velho? Mas, cara, eu tô gostando. Tem uma cena que parece ter um ladrão roubando um carro, né? Aí o cara entra no carro assim, o Homem-Aranha aparece assim no banco de trás. Aí o cara fica assustado e tal, e já corta uma cena que os dois estão fora do carro. Aí o ladrão puxa uma faca e o Homem-Aranha, ele ajoelha, meu Deus, não, você tem uma faca, por favor, não me mate. Aí o cara fica naquela e joga a teia na cara do ladrão, assim. Eu não tô curtindo muito eu não curti muito o design do uniforme, aquele todo aquele reboot DC cheio de... Entretanto, eu acho que esse moleque aí da rede social tem muito mais cara de Peter Parker do que o Tobey Maguire. O Tobey Maguire, eu acho que quando falaram pra ele assim, ó, você tem que fazer um nerd, ele fez um débil mental. Ele faz aquela cara quase de babão, assim, às vezes, né? Eu te discordo, velho. Eu não gostava, por exemplo, e eu vou ser massacrado por isso, mas eu odiava o Clark Kent do Christopher Reeve. Eu odiava aquele negócio exageradamente bobo, exageradamente atrapalhado. E aquilo é um disfarce do Clark Kent, ele tá fazendo aquilo de propósito. O Peter Parker do Tobey Maguire, ele é bobo, ele é bocó, ponto final. Ele é com aquela cara de idiota o tempo todo, aquilo me irritava. É, eu acho que o Tobey Maguire fez um trabalho foda como Parker, cara. Você lê direto o Homem-Aranha, puta, o Homem-Aranha é um imbecil, cara. Nos últimos anos que deram uma enfodecida no Parker, tem um que ficar mais espertinho, mas você pega os gibis anteriores, ele é um imbecil mesmo, cara. Ele é aquilo ali mesmo. Quem é fã de Homem-Aranha tempos e leu o gibi, cara, ele é muito Zé Ruela, bicho. Ele é muito sem noção com mulher, não sabe falar. Ele é aquilo ali mesmo. Tem um... Tem um... Agora é que tá mais moderninho, então colocaram esse moleque pra fazer, mas... Tem uma história do Homem-Aranha que ele tá conversando, acho que com o Demolidor, não lembro com que super-herói que é, mas que ele tá falando exatamente isso. Ele fala assim, como Peter Parker, eu sou um nerd, eu não tenho jeito pra nada, tá? Mas quando eu coloco a máscara, que ninguém sabe quem eu sou, é que eu consigo mostrar quem eu sou, entendeu? I love you. I know. Então é isso aí, acho que a gente já deu pra falar bastante de várias continuações de filmes, né? Algumas excelentes, outras que são a perfeita merda. Pra finalizar, eu quero saber de vocês, o que vocês esperam dessas continuações que estão pra sair? A gente já viu que vai sair a continuação dos Mercenários, né? Com o Arnold Schwarzenegger, o Chuck Norris, cara. Van Damme, o Bruce Lee. Chuck Norris vai estar no filme. Bruce Lee. É foda. Bruce Lee não. Essa porra vai acabar antes de terminar o filme. Meu Deus, o Bruce Lee vai estar no filme, né? Que promete, isso, hein? Promete. Bruce Lee, Chico Xavier. Bruce Willis, caralho. Quem que tá afim de ver esse filme aí? Acho que todo mundo, né, cara? Todo mundo vai ver essa merda. Pode ser uma bosta, mas todo mundo vai ver. É, massa velho, mano. Massa velho do velho. Eu quero ver o Chico caindo na porrada com o Van Damme e o Arnold Schwarzenegger. Eu quero saber se o Van Damme vai fazer uma dancinha também no filme, que nem aquela dancinha do vídeo que você mostrou outro dia. Do Luiz Caldas? É. Além da continuação do filme dos Mercenários, tem também o do filme do Batman, né? The Dark Knight Rises. Mais esperado. Vai ser foda, né, cara? Isso aí não tem. Sabe, vai ser foda. Torce muito pra esse daí não sofrer do mal do terceiro filme, né? Ele pode chegar a ser inferior aos dois primeiros. Ele vai continuar sendo foda, cara. Tipo, com toda a aura que já tem. Então, eu tava vendo as fotos que saíram de uma suposta briga, né? Que do Batman com o Bane e tal. Porra, apareceu um Bane bem baixinho. Assim, eu tô curioso pra saber o que o Nolan vai fazer com esse Bane, cara. É, porque o cara é mais baixo. Ele é mais baixo do que o Christian Bale mesmo. Não, que ele é mais baixo que o Christian Bale, beleza. Mas um pseudo trailer que soltaram, né? Que é um videozinho do Batman olhando assim pro Bane e parece que ele tá bem maior que o Batman, né? Você já viu um filme chamado Bronson? Ah, que é com o Tom Hardy, né? É, ver o tamanho que ele tem naquele filme e ver que ele disse que ia ficar do mesmo tamanho pra fazer o Bane, você vai ver que ele vai ficar maior que o Batman. Não maior, eu tô falando de altura, que parece que o Batman tá tipo olhando pra cima, assim, pra encarar o Bane. Ah, então, vou botar um salto. Eu acho. Que eu tinha esquecido aqui de falar. Eu vi essa sequência esses dias aqui. Aluguei na locadora do Ultra um filme aqui e assisti. Que é o Pânico 4, cara. Eu acho muito foda o que eles fizeram com a saga. Com a franquia do Pânico, cara. Porque o Pânico 4 é muito bom. Até ia fazer um review pro Areva, tem que fazer. O que eu acho legal do Pânico, que a gente não falou quase de filme de terror aqui, mas é que, além de ter revolucionado os anos 90, criando esse gênero de filme de assassino, que tipo, quem é o assassino depois teve milhões atrás, o Pânico, ele fez o que a gente falou mais ou menos em cima do Para o Futuro. Cara da filme, apesar de repetir a fórmula sempre, ela tratava de uma forma diferente e fazia uma analogia àquilo. Então o primeiro filme do Pânico, ele falava sobre filme de terror e tipo falava de todos os clichês de filme de terror. O segundo filme falava de filmes de terror, mas também ficava o tempo todo falando sobre clichês de continuações. O terceiro filme ficava falando sobre os clichês de trilogia. E esse quarto filme, além de ser um filme de terror, ele fica o tempo todo jogando todos os clichês de reboot, tá ligado? De recomeço de franquia. É muito legal as sacadas que eles têm o filme inteiro, cara. Vale a pena acompanhar todos. Eu tô com vontade de assistir a trilogia original de novo, porque esse quarto filme é muito bom. As cenas de assassinato, aquelas cenas de tensão, eu acho meio tosco, assim, do porra. Ah, não, mas é meio com esse intuito, porque ele é um filme que não se leva muito a sério. Tipo, e nesse quarto filme, uma das primeiras coisas que é falada é, quando você vai fazer um reboot de uma franquia, você tem que fazer tudo mais violento, tudo mais... E realmente as cenas são mais violentas, de assassinato e tudo mais, tá ligado? Tipo, uma das coisas é, que eles falam durante o filme, assim, porque sempre tem os estudantes de cinema, né? E que eles falam, quando você vai fazer reboot de uma franquia, você tem que renovar e fazer, criar novos personagens, sejam os personagens originais. E realmente tem o trio principal, né? Que era a Sydney, o Dewey e a Mônica do Friends. E tem três personagens no filme que são, tipo, relativos a eles, só que adolescentes, cara. É cheio de sacadas geniais sobre esse lance de reboot, assim. Faz, tipo, uma metalinguagem sobre a linguagem. Uma metalinguagem total, cara. Há muito tempo atrás, eu tava assistindo, não lembro se era o Pânico 2, na casa de um amigo, e tinha uma galera, e tava naquela cena de tensão, assim, aquela garota que tá no filme pra morrer, e ela tá, tipo, num beco, e ela tá andando na rua, e é aquela cena que tem muito em filme de terror, que passa um vulto atrás, assim, sabe, se assusta. Mas o Pânico, não, tipo, a menina tava andando, preocupada, olhando pra frente, assim, e aí passa o Pânico, tipo, andando devagarzinho atrás dela, tipo, na pontinha do pé, assim, sabe? Oh, mano, que bosta, cara. Mas é isso que eu acho legal. Ele te dá uns cagaços foda, porque eu lembro que eu tomava cagaço, o primeiro Pânico principalmente, mas ao mesmo tempo ele não se leva a sério. Não é uma coisa que você aterroriza de verdade. Ele te deixa tenso, mas ao mesmo tempo ele é uma grande piada em cima de filme de terror, cara. A gente não falou muito de filme de terror, cara, porque se for falar de filme de terror é outra categoria, né? Só Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo são 500 filmes cada um, né? Premonição também, né? Que é um filme que você não precisa exatamente de um roteiro. É só você colocar um acidente onde uma pessoa tem uma visão e sobrevive, e daí mortes bizarras até o final do filme. É, eu só citei o Pânico mesmo porque ele cai bem dentro desse assunto sobre continuação, e porque ele faz todas essas analogias, né, de continuação, trilogia e reboot. Eu achei muito genial essa sacada da franquia. O filme que vai ser esperado aí ansiosamente vai ser Vingadores, né, cara? É. Uma contagem regressiva aí que Vingadores... Pode ser considerado uma continuação, né? É, e um outro filme também que não tem se falado muito, mas que eu tô curioso pra ver, vai se chamar Prometheus. Teoricamente, um prequel da série Alien, feito novamente pelo Ridley Scott, né? Sim. Que fez o primeiro Alien, né? Já, o segundo já foi James Cameron, e depois eu nem sei mais quem fez os outros. Teoricamente, é um prequel, ele já mudou o nome, disse que tem outras coisas que viram o filme por si só. A gente sabe que vai ter uma ligação forte com o universo do Alien, vai ser tipo um reinício, vamos dizer assim, né? Que veio antes, né? Do primeiro Alien. E eu tô curioso pra ver isso aí. Ele vai fazer esse tema em Star Wars. Negócio. Pô, é o Ridley Scott, né, cara? Exatamente, vindo do Ridley Scott, então vai ser merda. Muito bem, galera, então esse foi mais um podcast Whatever. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, ou relembrar, ou corrigir alguma merda que a gente com certeza falou durante, principalmente eu, né? Vixe! Não, nem corrigiu, Zé, é só falar que ele tá todo errado. Vai ter de comentário, você erra! Vai apresentar podcast com sono, vai? É foda. Já apresentei tanto. Só de aleijada é muleta, meu. Então é isso, minha gente. Comentem aí nos comentários. Não. Mas cala a boca. Ah, não. Inferno, a porra. Comentem aí no... Ele ataca novamente. Comentem aí nos comentários, mandem e-mail no nosso e-mail. Meu Deus. Sigam a gente no Twitter. Cara, eu acho que de todos os podcasts nas coxas que a gente já fez, esse foi o mais nas coxas de todos. A gente sempre pensa isso. E só deixar avisado pra todo mundo que esse podcast não vai ter continuação. Não tinha roteiro. Não vai ter sequência. Ele já é uma continuação, né, cara, porque a gente falou várias coisas que já tinham falado em outros, cara. Pô, eu não lembro quem que falou na lista de e-mail lá, que falou assim, que vai fazer nas coxas o podcast, não sei o que. Ah, é melhor do que não ter, mas ao término desse eu tô começando a ter dúvidas se era melhor não ter. Esse podcast aqui é um verdadeiro continuação dos podcasts do Arela, porque tudo que falou do Poderoso Chefão já teve no podcast da Máfia, tudo que falou do De Volta pro Futuro já teve no Viagem do Tempo, tudo que a gente falou de filme de super-heróis, já falamos nos super-filmes, misturamos tudo, botamos maior, e é isso aí, é uma continuação. Chegamos à conclusão que esse podcast é o equivalente a uma terceiro filme de uma franquia, né? Exatamente, é a merda final. Então, beleza, pessoal. visual. E se liguem nos próximos podcasts Guareva. Fiquem agora com o Momento Guareva. Tchau! Well, everybody's heard about the bird. Então, é o Momento Areva novamente, aquilo de sempre, que vocês já sabem, né, que é o Freud. E ficaram na mesa aí o senhor Zenon. Eu. E o senhor Moura. Aí, rapaz. E uma substituição, que são clones, né, são iguaizinhos. O Duende Amarelo saiu e entrou o Rafael, não tem muita diferença, porque são idênticos na voz, na aparência, em tudo. Só são mais bonitos. Então é isso daí. Bom, vamos começar a leitura de comentários do podcast do Vampiro. Teve bastante comentários. Comentários de várias pessoas que não costumam comentar. O que prova que o Areva está no seu plano de dominação global. Se saindo bem, né? Está no caminho certo. É, global é muito avançado. A gente podia fazer um plano de dominação, sei lá, municipal por enquanto, né? É, tem que ser no mínimo nacional, cara, porque a gente tem células em quase todas as regiões do Brasil. É tipo aqueles grupos terroristas, né? O cara mata não sei quantos bilhões de pessoas e fala que no país tem mais duas ou três células. Ah, é? As células, na verdade, são dois ou três malucos igual a ele, com que ele conversa no MSN, provavelmente. E grava podcast. É o Suicidal Cast. É, senhor Zenon, que é o cara mais selecionador de comentários de todos os tempos, direi. Mas já começa comigo, tô pagando conta aqui, velho. Peraí. Puta que porra, esse cara... Você é o único que separa os comentários. Já que você já tá pagando conta, já paga as contas do Areva aí, que tá legal. Manda o boleto. Caralho, deixa eu abrir aqui, pronto. Tem o comentário do Mé Garoto. Ele começa falando assim: queria parabenizá-los pelo podcast. Tava procurando sites sobre quadrinhos e parei aqui. Curti muito, ganharam mais um ouvinte, como disse o rapaz do bar, o Rafael, e um pod telespectador. Sobre o pod sobre vampiros, valeu citar o Soul River. Lembrando mais um game, tem o Castlevania. E sugerindo uma pauta, melhores e piores sagas de HQ. Valeu. Cara, ele tava procurando site sobre quadrinho e parou aqui no Areva. Tipo, a gente quase não escreve sobre quadrinho, né, cara? Que é isso? Como você fala aí? É porque, na verdade, o Areva, ele tem, assim, uma capilaridade que eu não tenho, mas o Areva tem, entendeu? Então, é assim, tem post sobre quadrinhos, aí tem uma semana que o pessoal resolve falar de quadrinhos a semana inteira, aí depois fica 3 semanas sem falar de quadrinhos, é assim... Nós somos um blog de várzea, né? Como a gente sempre... Tá tão amplo já que o Marcelo disse que vai começar a botar o resumo das novelas, né? Aí tem outro comentário do McFisto. Ele fala assim: ótimo podcast, só esqueceram de mencionar Vampiros de John Carpenter, que ele escreveu aqui. E uma das maiores desgraças, Drácula 2000, com o Gerhard Leone dos Iscariotes Butler. Quando falaram de vampiros vegetarianos, imaginei que fossem vampiros que sugavam o leite da seringueira. Tiravam o leite do pau, tudo. Eu mencionei vampiros de John Carpenter, né? Falei que apareceu um. Ambos foram comentados muito rapidamente, assim, né? Cara, eu achei muito bosta sendo do vampiro de John Carpenter. Que eu falei até que saiu um busca-pé das costas dos vampiros quando sai no sol, cara. Sim. Cara, mas isso acontece muito. Que como a gente sai falando e tem coisa que a gente só cita por alto. Claro que tem coisa que a gente esquece também. Mas, por exemplo, no outro também teve um cara que reclamou que a gente não falou do Johnny Cash, mas eu citei o Johnny Cash rapidamente, mas citei sim no podcast. Não, mas a gente não falou de Vampiros de John Carpenter porque a gente quer fazer um podcast especial só sobre Vampiros de John Carpenter. Como diria o Billy, não, mas isso merece um podcast só pra ele. Só pra ele. Tem um outro aqui do... Só um pouquinho, essa piadinha da seringueira, pelo amor de Deus, o Cacete Planeta faz desde 1989, né? O Gilson Sparta, ele fala assim: salve, salve galera, quero comentar alguns pontos sobre esse cast de vampiro com base no RPG. Os órgãos dos vampiros se atrofiam a não ser o coração, ao qual bombeiam o sangue para o resto do corpo. O cérebro continua funcionando, ele não respira, não tem necessidade de comer, pois o aparelho digestivo não funciona. Foi interessante ele falar isso, porque no meio de toda a zona que foi o podcast, eu lembrei o porquê da minha pergunta se vampiro caga. É, porque entre as idiotices que a Stephanie Meyer fez no Crepúsculo, o vampirinho, o principalzinho lá, ele diz que os vampiros eles comem, mas que eles não sentem essa necessidade. Tipo, acho que tem até uma das cenas lá que ele aparece ele comendo uma pizza pra fazer uma média. Aparece ele saindo do banheiro. Papel higiênico preso no sapato. Ele come uma pizza de alho, né? Aparece ele com uma pizza de alho. Sendo que no... se você pesquisar e tal, vai ver que os vampiros, quando eles colocam qualquer tipo de alimento, de líquido, não seja sangue, eles vomitam na mesma hora. É. Bom, até pra que o Rafael não fale de novo isso e dure 3 anos, mas é bem o que ele falou. Cada interpretação do vampiro tem uma visão diferente, características diferentes e tal. Caio Rodrigo Souza Novikzik, caraca. São os leitores com nome, com sobrenomes muito difíceis aqui, né? Eles inventam essa porra só pra sacanear a gente no livro. Ah, com certeza. Quero todo mundo semana que vem, no próximo podcast, comentando com um sobrenome russo, hein? Só vamos ler comentários com sobrenomes russos. Puta, que inventa isso? RPG está chato, mod on. O livro de Nod, bem como o RPG Vampiro, a máscara é da editora White Wolf e não da Wizard of the Coast, como mencionado no podcast. Ah, cara, bom, super rei agora. Não, mas olha só, agora eu vou defender o cara, tá? É porque o Wizards of the Coast é card games principalmente, entendeu? Aquele joguinho que as pessoas acham que é RPG, mas não é RPG, que os caras ficam no shopping lá, 40 anos de idade, eu sou cara, super trunfo. É um super trunfo com regra. É um super trunfo pra quem é rico. Com regras que mudam a cada carta que o cara cria. É um super trunfo pra quem é bilionário, que compra 500 bilhões de cartas pra poder ganhar o jogo. Cara, eu falo mal de tudo, né, cara? É por isso que os leitores me amam, cara. Eu falo mal dos caras que jogam vampiro. Agora tu. Cara, relaxa. Os leitores sabem que você é velho e velho reclama de tudo. Então vai lá. Mais algum, Zé? Não, fecha aí. Moura, tem algum aí? Ah, vou ler um aqui. Só um, porque eu não sou o Zé que seleciona 20 comentários. Aqui, o Rafael Rodrigues, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, mandou aqui dizendo: porra, falei tudo errado sobre o episódio do Arquivo X. Ele devia estar um vampiro doidão mesmo. Aí o Marcelo Soares respondeu: tranquilo isso, bom é a descrição do post do Pink Lantern. Aí o Creed veio e botou: valeu pai Augusto por citar o Pink Lantern. Mas bah, da próxima vez se quiser ajudar, não atrapalhe. Então parabéns, campeão Rafael. Cara, eu tava falando antes de começar a gravar. Eu acho que eu peguei a doença do Freud ou coisa assim, cara. Eu tô com muitos problemas mentais ultimamente. Tá pegando Alzheimer também. É. Tô contaminando geral aí. Só isso, eu não quero lembrar. Pai Algures. Ou mataram o Salomão Ayala, jogaram ele da janela. Oh, já foi tarde. Cara, ai, cara, imitaram o Watchmen, cara. Igualzinho. Ele foi caído da janela fazendo assim com a mão, tá ligado? Igual um comediante. Aí ao invés de ter o botão, foi o botão da camisa dele que arrebentou e ficou acompanhando assim, cara, igualzinho o Watchmen. Que merda, hein? Mas idêntico, cara. Cara, o momento Areva é uma coisa. Areva é demais, né? Olha só. Comentário de tempo real da novela O Astro. Puta que. Não é o Astro, é o Watchmen. O Astro Man. Onde nós chegamos? Puta merda. Rafael, quer que você tá algum aí? Sim, eu não vou falar sobre dois comentários que se referem à minha crítica sobre a questão das músicas lá, porque senão vai ser muito extenso. Não, então, sabe por quê? Você não vai falar porque isso merece um podcast só sobre isso. Exatamente, nós vamos falar fazendo podcast só sobre isso aí. Então eu só vou comentar que o Vini me deu uma mijada por causa da mijada que eu dei sobre essa questão. E eu aceito a mijada, peço desculpas. Eu me exaltei, na verdade, as minhas críticas não eram dirigidas aos membros do blog, e sim de forma generalizada. Era o mundo. Rafael, relaxa. Todo mundo manda as pessoas tomarem no cu uma vez na vida. Você não vai ser visto como uma pessoa horrível por causa disso. Prova isso, Rafael. Manda de novo, só pra extravasar. Não, é só pros leitores entenderem, porque depois daquele post do Freud, né, que todo mundo ficou meio preocupado com a Areva ia acabar e tal, senão daqui a pouco vão pensar que... que existe uma guerra civil interna, né? Tudo bem que o Vini já não tá mais participando do podcast depois, né? Ele disse que quando eu participar de podcast ele não vai participar mais, mas... Chiu. Ele não vai botar post no dia que tiver post teu também no ar, ele vai ter uma, já temos uma cisão aí. É, mas então, tipo assim, ó, a gente não quer que vocês pensem que tem alguma, coisa acontecendo internamente no blog, que não esteja brigando, nem nada tipo. A gente não quer que vocês pensem, mas que tem, tem. Bom, mais algum comentário, Rafael? Não, só isso, eu nem vou falar daqui. Ah, olha só, tem um outro aqui, ó, do Gilmar Silva Ferreira, que... tem outro comentário dele, ele falando um trecho aqui que... Por que que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, dizem que os vampiros em entrevista com vampiros são viados, porém são fodas? Pô, o cara pode ser viado, pode ser foda também, não pode? Sim, ué, não vejo problema nenhum. E ninguém lembrou de falar sobre o porquê da Cruz contar os vampiros? Ninguém comentou sobre a série da Vertigo? Vampiro americano, não, Gilmar? É, realmente, isso aí não. O vampiro americano faltou mesmo. E ele quer a abertura do Freud também. Não, todo mundo quer a abertura do Freud. Negativo. Bom, esse é outro assunto. Bom, seguinte, o Heber comentou aqui, descobriu que frequenta um antro cheio de ateus pornográficos e hippies maconheiros que pensam que são Bela Lugosi e um darigudo escatológico. Puta. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que esse blog é uma ofensa moral aos bons costumes. Acho que a gente devia ser processado. Provavelmente a gente vai ser fechado pelos deputados e vereadores de São Paulo. Vamos se autoprocessar, né? A gente tá carente. Bom, e aí o Heber retificou aqui o Augures. Como o próprio Augures, né, Rafael? Toda hora eu falo, cada hora um. Falando que sobre a escatologia, né? Não é porque o cara bebe apenas sangue que ele vai só mijar. Afinal, o bolo fecal é formado de tempos em tempos no organismo. Olha só, hein? Eu só queria que ele me explicasse, senhor Heber, da onde que o líquido assume a consistência pastosa, sendo que não vai ter nada de sólido pra misturar com o líquido. Cara, é o River. Meu Deus do céu, essa discussão não, chega aí. Eu não deveria entender desse problema. Eu só lancei essa pergunta, eu não fiz essa. Eu não li esse comentário por causa disso. Só não manda o River tocar no cu, cara, por favor. Não, River é nosso. River é nosso. Só não é nosso leitor número um, porque nosso leitor número um é a Mariane, né? Você tá querendo explicação fisiológica também do cara que fazia bonequinho com prendedor de roupa, velho. Não, o Heavy já tem um trollador oficial que é o Zenon, então ninguém nunca vai mandar, só o Zenon que vai mandar o Heavy tomar no cu, mais ninguém. É, isso aí. Bom, vai tomar no cu. que gratuito. Bom, o Jason Damien. Cosme Damião, ele explicou que ele às vezes comenta com dois nomes, então é a mesma pessoa mesmo. Ele não sabe quando tá logado no Facebook, quando não tá. Saem nomes diversos. A Vares elogiou, disse que riu muito com o podcast, além de ter aprendido um cadinho também. E aí, veja só o que ela falou. Apesar do Zedão ser intelectual que nem o Rafael, mas ele, quando ele entende do assunto, ele realmente entende do assunto. Cara, não é isso. Ele não entende de assunto nenhum, velho. É que ele é o único do podcast que se dá o trabalho de fazer um mínimo trabalho de pesquisa, que é tipo fuçar o Wikipedia, entendeu? O resto vai falando merda mesmo. E o Rafael costuma entender dos assuntos. Então lave a sua boca imunda antes de falar da minha pesquisa, rapazinho. Porque essa pesquisa dos vampiros foi feita com embasamento, com estudo. Não foi nas coxas, não. Foi o Wikipedia de enciclopédia. Foi. não foi feito nas coxas. Ele ficou assistindo o True Blood e o... É que é o Vampire Diaries. Graças a Deus. E leu toda a saga Crepúsculo. Graças a Deus, Vampire Diaries nunca vê essa merda. Mas leu o Crepúsculo, que é pior. Li um livro. Cara, pra mim falar mal, eu gosto de conhecer o que eu vou falar, entendeu? Não sabe disso. Só pra ver o Lobisomem Sem Camisa. Isso, no livro eu vi o Lobisomem Sem Camisa. Não, tu viu os filmes também, pô? Não, o filme não. Você falou que assistiu todos os filmes, até chorou no final quando a Bela ficou com o... você sabe o nome? Cara, é por isso que eu gosto do MDM, cara. Lá a gente não precisa ler ou assistir as coisas pra falar mal. Dá o cu pra eles, então. Que isso, que criatura! Que isso, cara! Ai, meu Deus do céu. Isso era pra ser um momento areva raro. Tá virando uma putaria. Tá virando o pior momento areva do todos os tempos. É só pra deixar claro pros leitores: não tem guerra interna dentro do blog. Não, né, seu puto de merda. Vamos lá. Luiz Modeste comentou que a música que ele tá no Raul Seixas, é do Ventania. E aí o tal de Marcelo Soares, que eu nunca vou falar, leitor novo, comentou: Ventania, o cavalo da Xira? Puta que pariu. Cara, tá louco, cara. O Modeste falou uma coisa hoje, que eu falei com ele, e se encaixa muito bem com isso aí. E se encaixa com todo mundo do Areva, que ele disse assim: cara, toda vez que eu participo de um podcast do Areva, eu sempre falo alguma coisa que me queima, né? Ele falou. Ele disse: cara, David ou clube, cara, porque eu tenho um membro do Areva que não acaba se queimando em algum podcast. É, foda. No podcast e nos comentários, né? O Modeste, além de se queimar, queimou um, né? Não pode. Teve um comentário do Alix Pickles reclamando que não falaram do Lang, que era do Xamã. Elogiando o Vlad Tepes, o Bela Lugosi, disse que o Bela Lugosi era húngaro. Bom, o Renan Costa Viana falou: caras, até os cristãos consideram o Velho Testamento uma mitologia judaico-cristã, cara. Antigamente era monstro mitológico, como o Leviatã, falou outras coisas aqui, falou da Lilith, do Lúcifer, do Satã, do Samael, do Capeta, do Cramunhão, da porra toda. Deu uma pequena aula aqui. Ai, cara, Se tiver dúvida, leia esse comentário, que realmente está relevante. Teve o comentário do Bruno Garcia, também sobre esse mesmo tópico. Teve para o Creed, também fez vários comentários, com o Ed Pache, né? Servini. O Creed, inclusive, botou nos comentários o link do post que eu comentei deles, que eu não soube explicar direito. Sim. Bom, teve comentário do Gil, do Nerd Inverso. O Gil deu algumas sugestões aqui de podcast, de Seinfeld, Stephen King, Trapalhões, a pior das hipóteses até Harry Potter. Não, Harry Potter é foda. É demais. O Maximilian Maximus, que deve ser lá da época da William Wallace, então lá da Arena de Gladiadores, lá, sei lá. Fez também um comentário extenso aqui sobre a questão das bandas, sobre a velha discussão das bandas, que vai ser merece um pod só pra ela. Cara, você falou do Maximilian Maximus aqui, tem uma primeira frase dele que resume o nível do podcast Whatever. Queria falar primeiramente que o podcast é muito bom, só fica atrás do MDM. Foi um elogio, eu não entendi isso aqui, cara. Não, cara, eu vou te explicar por que é isso. É que quando a gente lá no MDM pergunta: onde está o podcast do Areva? Eles falam: tá atrás de você. essa piada foi a pior de todos os tempos. Vambora, chega de comentário, né? Puta que pariu, caralho, 3 bilhões de comentários. Essa foi a pior leitura de comentários de todos. Bom, queria aproveitar rapidinho só pra falar que agora eu já nem lembro mais qual foi o leitor que realmente falou que a gente não citou o Vampiro Americano, que é uma série que é desenhada pelo Brazuca Rafael Albuquerque, né? E o Trins, que sai aqui no Brasil na revista Vertigo da Panini. É uma série legal. Teve algumas edições que eu achei meio... Eu acompanho a revista mensalmente. É uma série legal, a arte não dá pra falar, não é porque o cara é Brazuca, mas realmente é muito boa. O cara tem um estilo foda e manda muito bem. Já teve alguns momentos da série que eu achei que ela deu uma patinada. É uma série legal, não é essa Coca-Cola toda assim, que coisa foda. Mas é legal, vale a pena conferir. Todo mês na revista Vertigo pela Panini, tem um jabá aí, graças a esse. Tá entrando qualquer na conta do Arela. E vamos seguir em frente, né? O que temos aí de assuntos da semana? Tá tendo aí a enquete, né? A maldita enquete sobre a porra da abertura. Puta que pariu. Que querem que bote de novo a abertura. Mais de 40 votos a favor. Galera, vota ali do ladinho, ali no cantinho, ali que tem que votar. Eu tô citando isso porque eu sei que não vai dar jeito pra reverter mais isso. Mas, você que é ouvinte do podcast Areva, você ouviu o Momento Arema passado, você ouviu aquela bosta de abertura. Cara, não é que eu não gosto, mas, cara, já pensou todo podcast, aquela merda no início do podcast, cara, não façam isso. Então bota a mão na consciência, entendeu? Vocês são masoquistas mesmo, puta merda. Então, se você não costuma acessar o blog porque você é descolado, você é rico, você baixa no iTunes, no iPod, no iPhone, no iPod, então você dá um pulinho no Arel, pelo menos pra votar na enquete. E porra, tô vergonha na cara, vote no não, né? Pelo amor de Deus. Mas não vai dar jeito, já tá acabando a votação e vai ganhar essa merda, né? Porra, mobilizem-se, pelo amor de Deus. Ainda há tempo, ainda há esperança. E vamos aos... Mano, já deu um horário, né? Não vai ter assunto dessa porra nenhuma. Vamos falar rapidinho só sobre o Superman? Onde é que está você? Oi. Fala aí, Rafael. Tá bom, pra quem não sabe, saiu a primeira foto, né, do Henry Cavill, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, paramentado como Superman, né, o pessoal tá dividido aí sobre se gostou ou não gostou, eu particularmente gostei, no geral, né, tem uma outra coisa que achei meio frescura, mas no geral curti, tanto o ator quanto a roupa. É, pra quem nunca viu o Cavill, vamos botar a foto aí nos comentários. Puta, puta, que pariu. Essa foi boa. Vou botar a foto aí nos comentários. Eu não vou dormir. Comenta. Eu deixo no próximo ponto aqui. Vou botar a foto aí nos links de comentários. Tchau. Ah, não, parei, foi embora, tchau. O que você achou, Moura? O que você achou do uniforme do Superman? Eu achei legal, cara, muito legal. E galera que tá reclamando, bota lá no Google e bota a busca assim, ó, primeira foto do Superman Returns, e compara. Por mais que eu tenha gostado do Superman Returns, cara, eu vi a primeira foto que foi divulgada do Superman Returns, comparado com essa, me dá uma vergonha do Brandon Routh e do Bryan Singer, cara, fodida. É foda mesmo. Mas é porque aquilo ali era um remake, né? Então eles usaram o mesmo uniforme do Christopher Reeve, mudaram umas firuladinhas só pra dizer que não tava igual, né? Mas isso tá, ele tá bem, bem quadrinhos atuais, né, cara? Tá bem o Superman que a galera conhece agora, de, sei lá, nos 90 pra cá, nos 80, depois da... Ah, não tá muito diferente do universo, do uniforme clássico, né? Botaram um S maiorzão lá. É, mas tá como é nos quadrinhos agora. Agora o S ocupa quase o peito inteiro, essas coisas assim. Ele tá mais sóbrio, né, cara? As cores estão mais sóbrias, né? Elas não tão muito coloridas, tá mais séria, vamos dizer assim. É, botaram uma capa de Thor, né? Aquela capa meio bem grande assim, com destaque de escola de samba, de Chile, do Clóvis Bornai. Ah, mas eu curto isso, cara. Acho que dá uma... Porra, dá tá um vendo? Depois você fala quando o pessoal te sacaneia, tá vendo? Não, mas eu curto o Clóvis Bornai. Não, mas é verdade, o Rafael curte todo o carnaval. Ele é destaque na Unido de Caxias do Sul, na capa do Assante. Com seu uniforme de apontador prateado. Sim, ganhou prêmio de melhor fantasia de destaque do ano passado do Grêmio Carnavalesco Caxiense. Que sacanagem. Ah, chegou a fazer bullying no gaúcho. Ganhou o prêmio, o troféu Fantasia Deslumbre. Puta que pariu, chega, mano. Mas e você, Zenon? O que você achou aí? Ah, cara, sinceramente tô cagando pelo Super-Homem, então. Bom, mais algum comentário sobre isso? Então, cadê a sobrancelha dele, cara? Ah, eu tenho um comentário sobre o filme, cara. A mãe do atriz que vai fazer a mãe do Clark é mais gostosa do que a que vai fazer a Lois. Se o pessoal gosta de MILFs, então vai descabeçar o palhaço dentro desse filme. Olha o Rafael querendo registrar o seu comentário heterossexual. Porra, gente, chega. Eu tenho minha versão heterossexual tá só na MDM. Tu bota as mulheres peladas. Avisa pra eles lá. Eu tenho outro comentário pra fazer. Que vocês perceberam que os pais do Super-Homem são Robin Hood, os dois? Fazem. Caramba. Não é o cara que... O Russell Kevin Costner. Ah, sim. E o Kevin Costner. É, né? Deve ter algum motivo, então, pra isso. sexto, mas fazer mais sentido que eles fossem os pais do, sei lá, Arqueiro Verde. É. Ninguém vai falar do negócio do Perry White ser black? Do Perry Black? Eu não achei nada demais não, cara. Eu acho que é, também. Eu acho que o pessoal faz uma polêmica, um mamilo, desnecessário, cara. É um ator maneiro, o cara trabalha bem, eu acho que ele vai fazer bem o papel. Eu fiz até uma piadinha a respeito disso, cara. Que provavelmente foi ruim, mas tudo bem. Vai, fala a piadinha. Falei que tá tudo errado nesse mundo, porque o Perry White é negro, o Jack Black é branco, o Michael Jackson era negro, ficou branco e agora é cinza. Muito obrigado. Boa foi a sua, né? Claro, você nunca viu uma piada que nem a que eu fiz no cabelo. Bom, De novo? Não, ele repete a piada. Bom, cara, eu gostei do uniforme. Eu acho que deram uma exagerada, talvez, um pouco nessa textura de escamas aí. Podia ser um pouco menos, talvez. Mas tá legal, cara. Só achei que podiam ter atualizado um pouco essa bota, né, cara? Cara, quem é que saca uma porra de uma bota dessa, cara? Ah, ele vai sair com uma capa. Sim, ele vai sair com uma capa enorme, cara. Tu acha que o pessoal vai ficar reparando a bota? Cara, você acha que ele voa, ele nem precisaria de bota. Pois é, então por que que bota a bota? Olha aí, o cara, tu e o Zenon estão fazendo Battle of Jokes hoje, né, cara? Por que que calça a gente bota e bota a gente calça, gente? Que é o momento arema de todos. Esse é o pior momento arema de todos. Bom, não dá dia que o blog, o dia que o blog acabar, que vai ser provavelmente no final desse ano, ratinho, a gente vai ter que... A gente vai ter que eleger o pior momento arema, mas com certeza vai ser esse. Bom, não dá pra ver se ele tá de calçolinhas, né, de cuequinhas ou não, porque eles estrategicamente esconderam essa informação lá, né, botaram bem escurecido ali. Então não dá pra saber se ele já tá adaptado para os novos tempos do reboot DC. Mas tá legal, cara. O legal é que nessa foto eles fizeram exatamente pra mostrar que ele é mais foda do que o do Returns, né? Que mostra, tipo, eu sei fazer cara de mal e olha o tamanho do negócio que eu carrego com uma mão só. Uhum. E já botaram na primeira foto, já botaram um negócio bem dramático ali, explosão, um caixa forte, tudo arrombado. Ele, na verdade, com essa cara, eu acho que ele tá passando rodo, cara. Eu acho que ele tá roubando o caixa forte do banco. É um novo super-homem para um novo tempo. É, né? O super-homem malandro. O super-homem do Rio de Janeiro. Vamos ver o que sai desse filme aí. O Zack Snyder não inspira muita confiança. Mas o elenco tá bom, hein, cara. Todo mundo que tá aparecendo no elenco tá bom. E o Superman tem que ser um cara novo também, né? Esse negócio de botar um ator já conhecido é complicado, né? Se nem fizeram o Thor deu certo. Isso aí. Mas já largaram o Superman, tipo, fodão na primeira foto, né? Vocês lembram como é que foi o primeiro super foto do Superman Returns e o retorno financeiro que teve? Eu joguei o link pra vocês. Vamos colocar essa foto do Superman, a primeira do antigo também. Bota um do lado do outro ali pra que o pessoal veja a diferença. Senhores, tem alguém que tem mais alguma coisa pra esculhambar de vez essa porra desse momento arena que tá uma merda já? Não. Já teve merda o suficiente, né? Eu acho que o mundo pode ser poupado demais. É, não, tudo tem limite, né? Até merda. Então é isso, né, senhores? Tá de bom tamanho. Tenham todos uma boa semana. Comam um giga pudim para ficarem felizes, sorridentes. E acessem o Areva, votem na enquete, não, pelo amor de Deus. E mandem e-mails, mandem mensagens, mandem fã de fumaça. E até o próximo podcast. Olha lá! Mas eu Megatron, meu Deus. A voz tá saindo ruim, a voz? Não. Ficou ótima. Porra, cara. Pro nível do podcast ficou ótimo, cara.